Iniciamos agora a nossa rádio web número 1 do curso de auxiliar administrativo. A nossa primeira rádio web. E a gente traz aqui, nessa primeira rádio web, reforça algumas informações que aqui já foram citadas inicialmente a respeito de como funciona essa nossa rádio web. Primeiramente, você deve acompanhar a explicação que a gente faz tópico a tópico, parágrafo a parágrafo sobre os temas abordados na apostila. Você deve acompanhar logicamente com a sua apostila, né? Tanto em mãos impressa como em seu computador. Então, o primeiro fundamento para que você tenha um aproveitamento nessa rádio web é esse, é você ouvir e ao mesmo tempo acompanhar pela apostila, ok? Outra coisa muito importante que a gente destaca atenção também é que caso você não consiga, essa rádio web tem em torno de 2 horas aproximadamente, caso você não consiga dedicar todo esse tempo para ouvir essa rádio web, você vai ouvir, né, a mesma e acompanhar pela apostila até o momento aonde você tenha disponibilidade de tempo. Caso você tenha, quem sabe, outra tarefa a fazer, você não esqueça de anotar, né, o tempo da rádio web. Ela parou em 1 hora e 15 minutos na apostila, na página 4 da apostila, na página 12 da apostila. Você anota para que posteriormente, quando você possa reiniciar os seus estudos, você siga daquela mesma linha de pensamento aonde você tenha parado, ok? Administração é algo muito interessante. Ela está presente ao nosso redor, ela está presente em nossas vidas, né? A administração financeira dos seus recursos, como um profissional liberal, como um funcionário, a administração da família, dos recursos da família, dos planejamentos que a família deseja fazer, em todos os ambientes, administrar é preciso, e administrar com sabedoria, né? Então, a gente vai trazer aqui várias informações nesse curso de auxiliar administrativo. Esse curso tem como foco principal a formação de empreendedores, né? Empreendedores que buscam planejar seus negócios e organizá-los eles de forma coerentes, né? E também, logicamente, profissionais que ocupam cargos na esfera administrativa, nos mais setores da esfera administrativa, que tem a função de administrar negócios pequenos ou grandes, né? E essa é a função do curso. A gente vai trabalhar com vários aspectos, várias informações ligadas a várias áreas dentro da administração. E a gente vai iniciar trazendo um pouco mais sobre a história, né, da administração. Como tudo começou, quais são os conceitos de administração. Quais os profissionais que puderam elaborar teorias, estudos, para que a gente tenha hoje o contexto de administração, técnicas de administração que a gente utiliza hoje. Então, gostaria que você acompanhasse comigo lá na sua apostila, né, com a apostila aberta, tanto da forma impressa ou pelo seu computador, na página 3, aonde diz História da Administração. Então, como diz no primeiro parágrafo, a história da administração iniciou-se num tempo muito remoto, mais precisamente nos 5 mil anos antes de Cristo, na Suméria, quando antigos sumerianos procuravam melhorar a maneira de resolver seus problemas práticos, exercitando assim a arte de administrar, né? Então, inicialmente é um pouco vago a gente compreender aonde que surgiu, como surgiu, mas munido de alguns documentos históricos, já é possível verificar que naquele povo já havia um pensamento mas com foco na administração, com foco em resolver alguns problemas pessoais, e aí já dá para dizer que já se tinha, né, um pensamento e uma ideologia de administração. Então pode-se dizer que ali foi o surgimento da administração. Também no Egito, Ptolomeu dimensionou um sistema econômico planejado que não poderia ter se operacionalizado uma administração pública. sistemática e organizada. Logo em seguida, na China, né, já cerca de 500 anos antes de Cristo, teve a necessidade de adotar um sistema organizado de governo para que o império, né, a Constituição de Shao, ou com seus 8 regulamentos e as regras da administração pública, né? Então, ali com foco na administração pública para organizar as cidades, né? Então organizar aquelas civilizações, né? A estrutura daquelas civilizações, das organizações que em todo o mundo acontecia antes de Cristo, os povoados, né? Tudo isso tinha foco na administração. A pessoa que estava à frente dessas civilizações, à frente dessas culturas, daqueles povoados, eram as pessoas que administravam. Que administravam quem faria isso, quem faria aquilo, quem era o responsável por isso, né? Tudo isso tem um enfoque administrativo também. Os mercantilistas ou fisiocratas franceses que valorizavam a riqueza física, o Estado, pois ao lado das reformas fiscais, preconizava uma administração sistemática, especialmente no setor público. Então é isso que a gente citou. Administração, uma administração sistemática em todo o mundo, ela começou em pessoas que lideravam aqueles povoados, lideravam aquelas civilizações, aquelas culturas, que passavam a outras pessoas técnicas de produzir alimentos com melhor eficiência. Isso se dá, né, o contexto de administração, que é você buscar sempre melhorar seus processos. Então, se tinha pessoas que já orientavam que a maneira mais certa de cultivar é dessa forma, é produzir daquela outra forma, enfim, eram pessoas que lideravam aquela comunidade, já são pessoas que tinham um foco em administrar. Então, dali já se surge esse conceito de administração. Na evolução histórica da administração, como a gente pode ver no antepenúltimo parágrafo, na página 3, na evolução histórica da administração, duas instituições se destacaram muito: a Igreja Católica e as organizações militares. A Igreja Católica pode ser considerada a organização formal mais eficiente da civilização ocidental. Através dos séculos, vem mostrando e provando a força de atração de seus objetivos, a eficácia de suas técnicas organizacionais e administrativas, espalhando-se por todo o mundo e exercendo influência, inclusive sobre comportamentos pessoais de seus fiéis. Um exemplo muito prático da administração, né? A Igreja Católica. Como vocês devem saber, a Igreja Católica, né, teve surgimento na Idade de Cristo. Pedro foi o primeiro Papa da Igreja Católica e desde aí se criou esse contexto religioso, né, obviamente, mas que não deixa de ser uma organização que vai buscando pessoas para atuarem junto a eles, para disseminar aquelas ideias, e para isso sim é necessário ter um foco em gestão, né, é necessário ter um foco em estratégias, para conseguir atrair cada vez mais fiéis. E não é o foco só da Igreja Católica, né? Todas as igrejas têm o foco e buscam atrair cada vez mais seguidores. Jesus Cristo buscava isso, né? Atrair seguidores junto a ele. E para isso, né, é necessário ter um contexto administrativo, uma estratégia administrativa, né? Um processo para que se consiga obter resultados. E pode-se dizer que a Igreja Católica alcançou esses resultados, né? A gente se passou 2000 anos, né, e a Igreja Católica ainda está presente, muito presente na vida das pessoas, né? Assim como outras religiões também. Mas a gente cita, né, a Igreja como um todo, que ela também é uma organização que tinha um foco na administração, em administrar os recursos que recebiam, administrar as pessoas, as tarefas, as funções, as disciplinas, né, tudo que gera aquela associação, aquela organização. Então, era uma associação que tinha um contexto em administração e pode-se dizer que deu muito certo. Outra organização que também deu muito certo e teve grande evolução são as organizações militares. A gente pode pegar, enfim, digamos, as organizações militares da Alemanha, por exemplo. São organizações militares que tiveram o seu surgimento há milhares de anos e foram se evoluindo. Evoluindo em técnicas de guerrilhas, em táticas, né? Várias coisas para diferentes setores dentro das organizações militares evoluíram, né? Contexto de armamento, o contexto de técnicas militares, de táticas de guerrilha, tudo isso evoluiu através de um conceito de administração, um conceito de melhorar processos, né? Você encontrar o problema e buscar soluções, sempre se aperfeiçoar. E as organizações militares que existiam há milhares de anos antes de Cristo permanecem até hoje muito evoluídas. A gente tem organizações militares que detêm os maiores equipamentos tecnológicos do mundo, estão na mão de militares de diferentes países, mas quer dizer que também foi uma associação, uma ideologia que deu certo. Seguindo com o nosso estudo, a gente parte ainda lá no penúltimo parágrafo, que se trata da Revolução Industrial. Com certeza você já deve ter estudado isso. A Revolução Industrial foi um marco no contexto da administração no mundo. Como diz lá na sua apostila, o fenômeno que provocou o aparecimento da empresa e da moderna administração ocorreu no final do século XVIII e se estendeu ao longo do século XIX, chegando ao limiar do século XX. Esse fenômeno que trouxe rápidas e profundas mudanças econômicas, sociais, políticas, chamou-se Revolução Industrial, né? Então, a Revolução Industrial, ela iniciou na Inglaterra e ela teve como ponto motivador, como fator de crescimento, a invenção da máquina a vapor. Imagine vocês um processo de produção, digamos, de uma roupa, calçado, enfim, uma roupa, por exemplo, onde tudo era feito manualmente. A produção de tecidos pelos tecelãos eram feito tudo com processos manuais, totalmente manuais. E a partir de então, com a invenção da máquina a vapor, uma máquina poderia ser automatizada, vários outros equipamentos, e uma máquina a vapor iria conseguir produzir energia, força, para movimentar e funcionar vários equipamentos que representam várias pessoas. Então, teve um up, né, no processo de produção, aumentou muito o processo de produção e, a partir daí, o conceito de administração começou a entrar mais fortemente, né? Foi necessário ter um foco maior em administração. Partindo lá na página 4, ainda dentro desse contexto de Revolução Industrial, ele cita ali que ela teve duas fases. A primeira fase teve como foco a máquina a vapor, né, que teve o seu grande desenvolvimento no processo produtivo, e tendo a matéria-prima, o ferro, né? O ferro era a matéria-prima do momento. No segundo foco da Revolução Industrial, que teve um pouco mais tarde, o foco era a eletricidade, onde essas máquinas já saíram já do processo de máquinas a vapor e aumentaram ainda mais a sua eficiência de produção utilizando motores elétricos, né, equipamentos elétricos, onde o seu processo de produção aumentou ainda mais e com custos ainda menores. E tendo como matéria-prima, a gente teve na primeira fase o ferro, e já no segundo momento a gente tem o petróleo, né, os combustíveis, que intensificaram esse processo na Revolução Industrial. O porquê que a administração nessa Revolução Industrial, nesses dois momentos da Revolução Industrial, ela teve essa importância. Como a gente pode ver lá na apostila, primeiramente, o crescimento acelerado e desorganizado das empresas que passaram a exigir uma administração científica capaz de substituir o empirismo e a improvisação. Ou seja, as indústrias, as fábricas, elas cresceram tanto que elas não tinham mais um suporte de gerenciamento adequado. Elas não conseguiam, os gestores, né, as pessoas que lideravam aquelas indústrias na época, não conseguiam mais gerenciar a matéria-prima que vinha até eles, não conseguiam mais gerenciar os custos para saber se estavam tendo lucro na venda de um produto ou não. Eles não sabiam mais ter uma gestão de funcionários, quantos funcionários seria preciso para que eu consiga produzir com eficiência e utilizar o máximo dos funcionários sem que eu tenha muito ou que eu tenha pouco, e tendo pouco eu deixo de utilizar o meu máximo de potencial dentro da minha indústria. Então já surgem essas indagações. E aí se faz necessário o quê? Que as pessoas que lideram, os gestores que gerenciam aquelas organizações estejam preparados. Outro ponto também é a necessidade de maior eficiência e produtividade das empresas para fazer a face à intensa concorrência e competição do mercado. Ou seja, não foi só uma indústria que cresceu, todos cresceram, todos aumentaram sua produção. Quais estratégias que as empresas devem adotar para ser competitivas, para conseguir sair à frente de seus concorrentes, de outras indústrias? Então, tudo isso tem um foco administrativo. Porque se eu tenho um foco administrativo, eu vou criar processos para facilitar minha venda, eu vou criar processos para reduzir os meus custos, e com essa redução de custos, por exemplo, eu vou conseguir ofertar um preço menor e saindo à frente da concorrência. Então são entendimentos que a gente compreende por que a Revolução Industrial, esse grande auge, buscou, né, trouxe à administração essa grande procura nessa arte, nesse conhecimento. No século XX surge Frederick Taylor, que é chamado o pai da administração. Ele que trouxe grandes ideologias, grandes pensamentos, muita coisa se utiliza até hoje. E Taylor trouxe com foco, né, um foco principal, a teoria da administração científica. Ele preconizava a prática da divisão do trabalho, enfatizando tempos e métodos a fim de assegurar seus objetivos de máxima produção a mínimo custo. Produzir o máximo com o menor custo. Tudo isso consistia a teoria da administração de Taylor. Né? Para que você possa entender nas videoaulas, na sua apostila você vai conseguir compreender um pouco mais, mas ele pregava até mesmo os movimentos que os operários teriam que fazer. Ele teria que fazer esse movimento tal e tal, para ele produzir com mais eficiência e produzir mais, né, no final do dia. Então, não se tinha, você pode ver até nessas explicações, quando você for fazer a leitura, demora-se muitos anos para ter um foco na questão humana também dos operários. Os operários até então, nessa época, eram tratados como máquina. Se você for pesquisar mais a fundo a Revolução Industrial, principalmente no primeiro momento, crianças de 12, 13 anos trabalhavam nas indústrias, junto com seus pais. E não era uma jornada de 8 horas. Havia jornadas até de 18 horas de trabalho. Então, essa preocupação com o ser humano é algo assim que pode se dizer na história da humanidade, na história industrial como todo, é algo bem recente. Até então, a exploração que existia era muito grande. Ainda relacionado ao contexto de Taylor, a organização é comparada com uma máquina que segue um projeto pré-definido. Ou seja, ele comparava a organização com uma máquina que tem que funcionar como um relógio, por exemplo. Tudo tem que funcionar ao máximo de perfeição para produzir os melhores resultados. Na página 5, você pode acompanhar lá no início, em 1911, Taylor publicou o livro considerado como a Bíblia dos Organizadores do Trabalho, que é o livro Princípio da Administração Científica, que se tornou um best-seller no mundo inteiro. Reconhece hoje que as propostas pioneiras de Taylor deflagraram uma febre de racionalização que prepararam o terreno para o advento do TQS, o Total Quality Control, ocorrido ao longo do pós-guerra. Então, as propostas desse advento eram o planejamento, total planejamento, a padronização, a especialização, controle e remuneração, trouxeram decorrências sociais e culturais de sua aplicação, pois representavam a total alienação das equipes de trabalho e da solidariedade grupal, fortes e vivazes no tempo da produção artesanal. Né? Então, até então, a gente citou a questão que não se pensava muito no humano, né? Mas a Revolução Industrial, os contextos de administração trouxeram grandes alavancagens para as indústrias e gerou muito emprego. Gerou muita mão de obra, né? Muitas pessoas cresceram, né? Porque a gente sabe, quando se criam indústrias, né? Grandes indústrias, você tem uma série de outras empresas, você tem uma série de outros comércios. Então, foi uma grande evolução para toda a sociedade. A gente não pode só contestar essa prática, porque hoje ela parece incorreta, mas na época todos agradeciam por aquele momento que estava acontecendo. Paralelamente a Taylor, existia também Henri Fayol, que era um francês que defendia princípios mais ou menos semelhantes aos que Taylor defendia. Baseando em sua experiência na alta administração, enquanto os métodos de Taylor eram estudados por executivos europeus, a teoria de Henri tinha como foco principal a obsessão pelo comando, a empresa como um sistema fechado, a manipulação dos trabalhadores, que semelhante à administração científica de Taylor, buscava princípios de explorar os trabalhadores. Então, uma pessoa, um francês, que tinha mais ou menos os pensamentos semelhantes a Taylor, a gente segue nesse estudo e a gente vai ver o contexto de Elton George Mayer. Ele já tinha um foco no processo administrativo mais voltado para a humanização, como você pode encontrar lá na apostila. Elton George, o criador da teoria das relações humanas, desenvolvida a partir do ano de 1940 nos Estados Unidos, e mais recentemente com novas ideias, com o nome de Teoria do Comportamento Organizacional, ela foi basicamente um movimento da reação de oposição à teoria clássica da administração. Então ela surgiu de movimentos que eram opositores já essas técnicas administrativas que teve lá com o surgimento de Taylor. Ela foi basicamente um movimento de oposição, como a gente citou, e teve como origem a necessidade de humanizar e democratizar a administração. Então, viu-se que a partir daquele momento muita coisa estava errada e as forças oposicionárias daquele pensamento viram que era hora de transformar, de mudar, e foi criado então esse outro já foco, em foco no contexto mais humano da administração. Virando a página, página 6, a gente ainda tem algumas informações relacionadas ao seu pensamento. O nível de, em relação à sua filosofia que ele pregava, o nível de produção como resultante da integração social, o comportamento social do empregado, a formação de grupos informais, as relações interpessoais, a importância do conteúdo, do cargo e a ênfase nos aspectos emocionais. Ele pregava que para o funcionário, o operário, ele poderia produzir da mesma forma se ele estivesse motivado. Se ele tivesse uma motivação, que ele recebesse um extra, aí a gente, logo após a gente tem o surgimento da hora extra, então a partir de um horário ele já ganhava mais por se dedicar mais na empresa. Ele já entrou ali, algumas empresas que utilizavam esse sistema de metas, começando uma meta de produção, todos eram recompensados e cria-se já um vínculo um pouco mais efetivo dentro das indústrias, para que o operário não seja tratado como uma máquina, e sim como um ser humano. E sendo tratado como ser humano, possa conseguir buscar mais do operário. E a partir de 1950, foi desenvolvida a teoria estruturalista, preocupada em integrar todas as teorias das diferentes escolas enumeradas acima. Então, a teoria estruturalista, como o nome já diz, visa buscar um pouquinho de cada uma das teorias, desde as teorias de Taylor, para formar uma única teoria, isso lá no ano de 1950. Então, um contexto um pouco histórico e cronológico do que aconteceu com a administração em todo o mundo, né? Dos pensamentos que se tinham da Revolução Industrial até os anos de 1950. Mas o que acontecia no Brasil? Qual foi o processo da evolução da administração em nosso país? É o que a gente vai analisar agora. A história da administração no Brasil iniciou-se no ano de 1931, com a fundação do Instituto da Organização Racional do Trabalho, o IDOT, que contava com o professor Roberto Mange, suíço naturalizado na sua direção técnica. Em meados do mesmo ano, o Departamento Administrativo do Serviço Público, que é conhecido até hoje como DASP, foi fundado pelo Dr. Luiz Simões. Por esse órgão foi criada a Escola de Serviço Público, que enviava técnicos de administração aos Estados Unidos para que os mesmos se aperfeiçoassem. E novamente, né, a gente tem lá alguns dados ainda, sob orientação de Dr. Luiz, no ano de 1944 foi criada a nossa conhecida Fundação Getúlio Vargas. No ano de 1944, com a fundação dele, foi criada essa organização que tem como foco a preparação de profissionais, né, na área administrativa, onde eram formados profissionais que eram chamados de técnicos administrativos. Não havia até então, né, os bacharéis em administração, né, eram chamados de técnicos administrativos. Lá na página 7 da nossa apostila, a gente segue ainda com algumas informações. Então, a partir de 1960, 19 de novembro de 1960, foi criada a ABTA, que é a Associação Brasileira de Técnicos em Administração. Essa entidade, ela buscava, né, a formalizar ainda mais essa ciência. E através da lei número 4.769, que foi sancionada em 9 de setembro de 1965 pelo presidente Castelo Branco, para implantação da citada lei, o Ministério do Trabalho nomeou uma junta federal, presidida por Ibani da Cunha Ribeiro, aliada à ABTA, presidida por Arthur Nogueira de Faria, que forneceu sua estrutura e seus recursos materiais e humanos, implantando assim conselhos regionais, né? Os CREAs, que inicialmente se encontravam no estado de Minas, Ceará, Pernambuco e Bahia. No ano de 1967, ela se formalizou mais ainda, essa escola de nível técnico, através do decreto 61.934, mas somente 20 anos, quase 20 anos após, em 13 de junho de 1985, que foi denominado de técnico de administração para então administrador. Após uma vibrante campanha em 1983, condenada pelo CRA São Paulo, que levou ao Ministério do Trabalho as reivindicações de todas as instituições do país, né? Todos os estados da federação já contavam com os conselhos regionais, e ligados a esses conselhos do campo de administração, universidades, faculdades, conseguiram que passasse de técnico de administração para administrador. Agora que foi possível compreender um pouco mais sobre a história da administração, a gente vai se basear no que a administração se baseia. Ela se baseia nas organizações, nas empresas. E é necessário que a gente conheça e entenda os tipos de empresas que existem, suas categorias, suas formas, porque dependendo, né, desses contextos, dessas categorias, é utilizado um ferramental de técnicas diferentes. As técnicas que você emprega em uma sociedade anônima devem ser um tanto quanto diferentes das que você, como administrador, irá empregar em uma sociedade de responsabilidade limitada. Então a gente vai entrar dentro desse estudo, primeiramente entendendo o que é empresa, como você pode acompanhar comigo lá na página número 9. No primeiro parágrafo, empresa é uma organização econômica, a qual reúne recursos humanos, matéria-prima, equipamentos e o capital com o objetivo de desenvolver uma determinada atividade econômica para o fornecimento tanto de bens quanto serviços, ou seja, ela pode disponibilizar bens, produtos tangíveis ou serviços intangíveis, né? Ou ser uma mesclagem de produtos tangíveis e intangíveis, vender bens e serviços. A concepção de uma empresa, seja ela grande ou pequena, com ou sem fins lucrativos, não se torna possível sem a adoção de uma série de princípios administrativos que irão engendrar a organização e, consequente, desenvolvimento da empresa. Segundo a teoria sistêmica, esses princípios administrativos são dotados por quatro fatores. Quais são esses quatro fatores que a empresa deve adotar para se ter excelência em administração? Planejamento, organização, coordenação e controle. No decorrer dos nossos estudos, a gente vai conseguir destacar cada um desses grupos, né? O que é necessário ter o planejamento, organização, coordenação, o controle, né, dos diferentes setores da empresa. Ainda de acordo com essa teoria, chamada de organicista, né? Por que ela é chamada de organicista? Ela se baseia no organismo humano, né? O organismo humano é formado... O que forma o organismo? Começa lá da célula do nosso corpo, né? As células formam o tecido forma órgãos, os órgãos formam o sistema e o sistema o nosso organismo, né? Então, ele pratica que a administração de uma empresa deve ter setores estratégicos, né? Que vão, esse conjunto de setores vão trazer excelência na gestão da empresa. Justamente por isso que ele é chamado organicista. No contexto de organização, pode ser dividido em duas fases, né? A gente pode ter uma organização dividida em duas fases. A primeira, a que compõe de uma economia rudimentar, ou seja, que ela tem um consumo reduzido, uma baixa produção, artesanal ainda, falta de organização, métodos mais conservadores. E as que têm uma economia evoluída, aumento do consumo, produção empresarial, desenvolvimento da organização, métodos mais revolucionários, inovadores e menos conservadores. Você lendo esses dois tópicos, você pode imaginar, essa aqui são empresas pequenas, economia rudimentar são empresas pequenas e economia evoluída em empresas maiores. Isso se refere apenas à forma de gestão da empresa. Então a gente tem empresas de grande porte que ainda tem uma economia e uma estratégia rudimentar. Assim como temos empresas de pequeno porte que têm uma visão estratégica mais aflorada e evoluída. Então, a forma de gerir a empresa vai variar de acordo não com o tamanho, mas com a estratégia que o administrador adotar. E de acordo com a estratégia que o administrador adotar, ele vai conseguir obter um percentual de crescimento anual que tanto as empresas querem, né? As empresas, ouve muito falar, a empresa teve um crescimento de tantos por cento em seu faturamento. Isso não é algo presente nas grandes empresas. Você, talvez, como empresário, ou que está buscando entrar nessa área, ser um empreendedor, né? Ou um gestor, um colaborador já de uma empresa, que trabalha as técnicas administrativas, Você não precisa estar em uma grande empresa para você pensar quantos que a sua empresa tem que crescer anualmente. Independente do tamanho, ela pode crescer, né? Você pode estipular que a sua empresa cresça 5, 10% todo ano. Que tenha um aumento de 5, 7%, por exemplo, em seu faturamento. Garanto, lhe garanto, que é muito mais fácil você alcançar esses objetivos em uma empresa de pequeno porte do que numa grande multinacional. Não é muito fácil uma empresa que já está a um nível elevado você estabelecer uma meta de crescer 7%. Mas tenho certeza que se o negócio não é tão grande, não é tão evoluído e você enxerga um horizonte à frente a ser conquistado, é muito possível sim você alcançar esse crescimento. Voltando ao nosso estudo na página 9, as empresas ainda elas podem ser classificadas quanto a seus objetivos comerciais, industriais, prestação de serviço. Também podem ser divididos tamanho, no tamanho, grande, média, pequena e microempresa. Pela sua estrutura, individuais, coletivas, públicas e mistas. Volume de trabalho interno, simples e complexas, além de organização, pela sua organização linear, militar, funcional, estado-maior ou staff. Então, apenas alguns contextos para que a gente consiga dividir e ver em que categorias as empresas são divididas. Lá na página 10, a gente tem o contexto de produzir. O que é produzir? Produzir é o ato de transformar os recursos materiais em bens de consumo pela atividade comercial. Isso é produzir. E o que é desperdício? É a perda de materiais por negligência, imperícia, imprudência do agente administrativo. O desperdício pode ser causado por tipos de origem, fator material, humano ou racional. Então, o controle administrativo de uma empresa não tem um foco só em estratégias de crescimento voltados para a venda, para novos mercados. Para que a empresa possa crescer, acima de tudo, ela tem que ser eficiente. E para a empresa se tornar uma empresa eficiente, ela precisa ter processos corretos, processos gerenciais corretos, onde seja possível você produzir, por exemplo, um produto a um custo baixo, aonde seja possível você crescer em escala através dessa estrutura que você já desenvolveu, né, uma estrutura coerente, uma estrutura adequada. O que eu quero dizer? Ali citou muito a questão do desperdício. O desperdício ele pode ser analisado de várias formas. Pode ser o desperdício, logicamente, de materiais de consumo para a produção de um produto. Se você for desenvolver técnicas, estratégias, você vai aumentar muito mais essa eficiência e diminuir o seu desperdício. Mas o desperdício ele vai desde a compra de matérias-primas, de outros produtos que são relacionados ao seu processo de produção. Ou seja, você tem que comprar bem a sua matéria-prima. Tem que ser uma matéria-prima boa, a qual você necessite, mas você tem que correr atrás, pesquisar no mercado, né, saber se você está pagando, né, realmente o valor correto, é o melhor valor de mercado que você pode conseguir. Se você está pagando mais caro e sabe que está pagando mais caro, você está desperdiciando bens. Você está desperdiçando bens da sua empresa, dinheiro da empresa. Então, o desperdício não é apenas naquele processo de produção, alguma matéria-prima que cai no chão, mal utilização, alguma coisa que se perde em estoque, mas o desperdício vem na contratação de serviços da empresa, vem na aquisição de matérias-primas para a empresa. Então, o desperdício tem esses vários aspectos que devem ser analisados. Pelo setor econômico, dependendo do tipo de prestação da empresa, tem as seguintes categorias, né? Ela pode ser do setor primário, que corresponde à agricultura, que produz o alimento, por exemplo, vai produzir soja, por exemplo. E no setor secundário, corresponde à indústria, que vai produzir o soja em azeite. O setor terciário já corresponde ao setor de serviços. Setor quaternário corresponde às organizações não governamentais. E também uma outra forma de divisão é pelo número de proprietários, né? O proprietário da empresa pode ser apenas uma pessoa, né? Ou uma empresa individual, um empresário individual, ou ele pode ser duas, três, né? As chamadas sociedades. E é o que a gente vai ver a seguir. Os tipos de sociedades, os tipos de empresas que existem, né? A gente tem a empresa individual, que não tem muitas características, né? O empresário individual tem responsabilidade ilimitada, porque o capital investido naquela empresa é totalmente dele, ele não se detém de nenhum outro recurso para a formação daquele capital inicial, e ele também responde por todas as responsabilidades, até mesmo em caso de falência. Mas a gente tem as sociedades, e as sociedades se dividem em vários tipos de empresas, né? E a gente vai começar nosso estudo pelo tipo de empresa que está presente. 90% das empresas hoje no Brasil, em se tratando de sociedade, seguem esse formato, que é o LTDA, Responsabilidade Limitada. Com certeza você já deve ter visto muito falar, né, em sociedade, e alguém, talvez a sua empresa seja assim. E a gente traz algumas características dessa empresa, né? Assim como outras empresas que a gente vai citar. A gente está citando a limitada, tem a ilimitada, a mista, há também a sociedade, como eu disse, a sociedade anônima e cooperativas. Algumas das principais formas de empresas, de sociedades existentes que a gente vai trazer e vai compartilhar aqui. Então, primeiramente, as sociedades limitadas são aquelas cujo o capital social é representado por cotas. A responsabilidade dos sócios no investimento é limitada ao montante do capital social investido. É uma sociedade com uma categoria de sócios ou de responsabilidade limitada que responde tão somente pela integralização do capital, realizando este sem maior responsabilidade, quer para a sociedade, quer para com terceiros. A responsabilidade direta de cada sócio limita-se à obrigação de integralizar as cotas que subscreveu, embora exista a obrigação solidária pela integralização das cotas. Explicando um pouco mais sobre essa forma de empresa, é o tipo de empresa, por exemplo, onde assim, você tem dois sócios, três amigos resolvem fazer um negócio, né? Abrir uma empresa. Eles necessitam de 100 mil reais para montar a empresa, né? O capital inicial dessa organização. Um vai entrar com 30 mil, o outro com mais 30 mil e outro com 40 mil, por exemplo. Então, os que entraram com 30 mil vão ter 30% sobre aquela empresa. O que entrou com 40 mil terá 40%. E eles vão receber a lucratividade de acordo com o seu percentual de entrada no negócio. E a sua responsabilidade nesse negócio será limitada. Em caso de falência, por exemplo, vai ser descontado, né, todo o capital da empresa para pagar as dívidas de fornecedores, governo, funcionários. E, no entanto, se a dívida for muito alta e o capital total da empresa não for suficiente para quitar essa dívida, vai sobrar um saldo, né, um saldo a ser pago. E esse saldo, obviamente, é de responsabilidade dos proprietários da empresa. Mesmo que seja decretado falência, não exime dos proprietários de quitar seus débitos, porque posteriormente esses débitos se tornam até físicos, né? Vão para a pessoa física, saem da pessoa jurídica e vão para a pessoa física. Algumas particularidades em relação à sociedade limitada que a gente está observando é que cada um vai pagar o montante da dívida de acordo com o capital investido. Se a dívida que sobrou foi de 200 mil reais e a gente sabe que um sócio A investiu 30, o sócio B 30 e o sócio C 40. O sócio A, que investiu 30, detém 30% da empresa e vai deter 30% da dívida. Então, se a dívida é de 200 mil reais, ele vai ter que pagar 60 mil reais. Ele paga 60 mil reais e o nome dele fica limpo, né? Ele se exime das obrigações da empresa, né? Se sobrou saldo, isso é algo que vai ter que ser pago pelos outros, né? E ele, juridicamente, ele fica com o nome limpo e ele cumpriu o seu papel naquela empresa. No entanto, se for comprovada fraude em alguns nesse processo de falência ou no decorrer das atividades da empresa, perde essa imunidade dos sócios pagar apenas o seu percentual. Aí, nesse caso, mesmo que o cara vai pagar os 60 mil reais dele, ele ainda fica em débito. Só vai sair a hora que ele quitar todos os débitos, multas e algo relacionado à fraude que aconteceu. Então, essas são algumas características da sociedade LTDA, muito comum, né, em nosso meio, né? Você vai ter sempre na razão social das empresas, por exemplo, fulano tal limitada, né? Empresa tal tal companhia limitada, né? Então, essas são algumas informações. A gente parte lá na página número 11. Antes disso, tem uma informação ainda relacionada às empresas limitadas, né? Em Portugal você vai encontrar LDA e no Brasil LTDA, né? Então, por isso que muitas vezes em alguns trabalhos que você for fazer, você vai encontrar o termo LDA, né, que vale em Portugal. No Brasil ainda é usado, mas corretamente no Brasil deve-se utilizar LTDA. De forma legal, Receita Federal, todos os órgãos utilizam LTDA. Empresas de responsabilidade ilimitada. As empresas de responsabilidade limitada são sociedades em que todos os sócios são responsáveis sem qualquer limite. Então, nesse primeiro parágrafo já define basicamente tudo. Ela tem a mesma princípio de abertura de capital como a sociedade limitada, tantas pessoas vão formar aquele capital inicial, por exemplo, o sócio A 30, o B 30 e o C 40 mil reais. Eles vão receber proporcionalmente com o seu capital, né, que eles investiram. No entanto, a particularidade da limitada se dá no momento do fechamento da empresa, né, ou no caso de falência, ambos respondem já ilimitadamente, havendo ou não havendo fraude, né? Mesmo que a empresa agiu de forma correta, o sócio, né, digamos que a dívida seja de 200 mil, a pessoa que tem 30% vai pagar 60 mil reais e ela não se exime, né? Ela tem que pagar todo o valor capital, né? Muitas vezes acontece de dois sócios não ter capital suficiente para liquidar a dívida e apenas um tem, e aquele lá se obriga a pagar todo o capital da dívida da empresa para poder ficar com o nome limpo. Então, esse é o formato de empresa de responsabilidade ilimitada. Na página número 12, a gente tem ainda as empresas de responsabilidade mista. Como o nome já diz, ela tem um misto, né, onde é formado um capital inicial com os sócios que têm responsabilidades limitadas e os que não vão ter responsabilidades ilimitadas, né, os que vão ter responsabilidade limitada, aliás. Então, em caso de falência, alguns vão pagar como proporcional e alguns vão ter que pagar o que sobra da dívida, né, ou a conta de propriamente dos que tinham responsabilidade limitada. É muito raro, né, esse tipo de empresa, mas é um formato que existe. Ela se enquadra no modelo que a gente vai ver a seguir, que é a sociedade em comandita, lá na página 12. Esse tipo de sociedade, como a gente tem lá no primeiro parágrafo, a sociedade em comandita é simples e caracterizada pela existência de dois tipos de sócios: os sócios comanditários e os comandidatos. Os sócios comanditários têm responsabilidade limitada, né, então não é ilimitada, é limitada em relação às obrigações contraídas pela sociedade empresária, respondendo apenas pela integralização das cotas subscritas. Ou seja, o sócio comanditário investiu 30% e, em caso de dívida, ele vai ter que pagar apenas 30%. Já os sócios comanditários, que contribuem com o capital e o trabalho, por isso que são chamados comanditários, né? É muito comum, por exemplo, são três amigos, né, E dois vão trabalhar no negócio e um vai investir apenas um valor, né? Então, o que vai investir sem trabalhar no negócio é chamado comanditário e os que vão trabalhar são os comanditados. Os comanditados têm responsabilidade ilimitada. Eles respondem, sim, pelos atos praticados na empresa e pelas dívidas contraídas de forma ilimitada. Ou seja, vai além do capital que eles vão investir. Caso o sócio comanditário, em caso de uma dívida, de uma falência, não tenha recurso para saldar os seus 30, 40% da dívida, de acordo com o que ele integralizou, os sócios ilimitados vão ter que pagar, né, esse restante da dívida. E a gente vai para um outro modelo de empresa muito comum no Brasil, que é a sociedade anônima, né? SA, né? Sociedade SA. No Brasil, sociedades anônimas ou companhias são regulamentadas pela Lei número 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Lá na página 13, a gente traz algumas características desse tipo de empresa. Primeiramente, no primeiro parágrafo, Código Civil, artigo 1089, de acordo com o artigo 1º, a companhia ou sociedade anônima terá o capital dividido em ações e a responsabilidade dos sócios ou acionistas será limitada ao preço da emissão das ações subscritas ou adquiridas. Ou seja, são formadas ações, várias ações, centenas de ações, dependendo do formato que for aberto o capital da empresa. E as pessoas podem comprar e revender essas ações no modelo de sociedade aberta, né? Também no modelo de sociedade fechada, só que deve ser registrado essa comercialização e essa venda é sobre aprovação. Mas a gente vai analisar um pouco mais passo a passo para que você consiga entender melhor. Então, primeiramente, algumas características. É uma sociedade de capitais. Nela, o que importa é a aglutinação de capitais e não a pessoa dos acionistas, inexistindo o chamado intui personae, característica das sociedades de pessoas. Ou seja, o que a empresa vai arrecadar, né, como deve ser agregado o valor capital à empresa, no caso de uma empresa, os três amigos que a gente estava citando, eles tiveram uma arrecadação de 200 mil reais e eles vão dividir, alguma parte vai ficar de capital de giro na empresa, e o restante vai ser o prolabora que eles vão retirar e vão gastar da forma que achar melhor. Na sociedade anônima, isso já não acontece. Por quê? Tem as pessoas que ganham lá, os gestores, os presidentes, os administradores, que ganham seus salários, certo? E toda a lucratividade dessa empresa deve ser investida na própria empresa. Ah, mas não há onde investir na própria empresa. A empresa investe na contratação de imóveis, por exemplo, de bens que vão ser aglomerados, né, vão ser aglomerados e vão formar o capital da empresa, né? Então a empresa, além da indústria que ela detém, daquela fábrica, ela detém terrenos, residências, um prédio, né? Então ela vai formando cada vez mais o capital para que o valor da ação valorize cada vez mais, né? Então, a gente vai ver no sistema de sociedade aberta, que é as ações que são movimentadas na Bovespa, em outros pregões do mundo inteiro, a lucratividade se dá em você comprar uma ação em baixa, né, acompanhar o crescimento e desenvolvimento dessa empresa e vender ou apenas manter aquela ação a um valor elevado, você vai ter um capital elevado, né? Então, um mercado muito dinâmico, né? Muito para quem tem um conhecimento na técnica de investimento dentro do mercado de valores, mercado de ações, e que consegue desempenhar um acompanhamento diário em cima das altas e baixas dessas ações, é um mercado onde se pode ganhar muito dinheiro, né? Muitas pessoas trabalham apenas com a comercialização de ações dessas empresas, né? Então, voltando lá no nosso estudo, na página 13, né, algumas características. Então, a divisão do capital em partes iguais, em regra, de valor nominal. Ações e nação que se materializa a participação do acionista, né? Então, vamos citar, por exemplo, a Petrobras. A Petrobras, qualquer um pode ser acionista dela. De que forma? Né? o valor da ação na mesma é muito em conta. Né? Você tem N ações, né? Milhares de ações que você tem no mercado, né? Mas são ações que você compra abaixo de 100 reais, com certeza abaixo de 100 reais. Não sei exatamente qual o valor de mercado que está uma ação da Petrobras no momento, mas abaixo de 100 reais. A maioria das ações se encontram abaixo desse valor, o que possibilita qualquer pessoa se tornar um investidor, né, dessas empresas. Então, elas são, as ações da empresa são divididas em valores iguais, não há uma ação que custa mais e uma menos, certo? A responsabilidade do acionista limitada apenas ao preço das ações subscritas ou adquiridas. Isso significa dizer que, uma vez integralizada a ação, o acionista não terá mais nenhuma responsabilidade adicional, nem mesmo em caso de falência, quando somente será atingido o patrimônio da companhia. Ou seja, em caso de falência, e o capital da empresa não for necessário para pagar os custos, né? O saldo devedor da empresa, o acionista não vai ter responsabilidade nenhuma, não vai precisar pagar nada, né? Justamente porque as sobras de capitais dessas empresas devem ser reinvestidas, aquilo que a gente falou, ela compra um imóvel, compra prédios, enfim. Então, em caso de uma falência, todo esse capital é absorvido para pagar as contas, né? E exime do proprietário, né, dos acionistas, melhor dizendo, a responsabilidade de pagar esse saldo. Livre acessibilidade de ações. As ações, em regra, podem ser livremente cedidas, o que gera uma constante mutação no quadro de acionista. Entretanto, poderá o estatuto trazer restrições à cessação, desde que não impeça jamais a negociação. Dessa forma, as ações são títulos circuláveis, tal como títulos de crédito. Ou seja, pega uma multinacional, a todo dia entram centenas de novos sócios e saem centenas de novos sócios, né? Então, a todo minuto muda o quadro de associados dessas empresas. Possibilidade de subscrição ao capital social mediante apelo ao público. Uso exclusivo de denominação social ou nome fantasia. E, finalmente, ela pode ser companhia aberta ou fechada. Então, companhia aberta são todas as empresas, as quais qualquer um pode comprar suas ações na Bovespa, né? Por exemplo, no caso de empresas brasileiras, né? Você pode criar uma conta de correntista e adquirir ações daquela empresa lá na Bovespa de forma muito simples, até mesmo pela internet. Então, nós vimos um pouco mais sobre o tipo de sociedade anônima, né? A gente tem a sociedade aberta e a sociedade fechada. Lá na outra página 14, a gente tem ainda um outro tipo de sociedade, que são as sociedades cooperativas, né? O cooperativismo. O cooperativismo é um movimento econômico e social entre pessoas em que a cooperação baseia-se na participação dos associados nas atividades econômicas, agropecuárias, industriais, comerciais ou prestação de serviços, com vistas a atingir o bem comum e promover uma reforma social dentro do capitalismo. Então, é o tipo de empresa onde, por exemplo, se tem na agricultura familiar, por exemplo, várias famílias que são produtoras de alimentos e eles resolvem juntos formar uma cooperativa e comercializar esses alimentos na cidade através de um estabelecimento em cidades vizinhas, ou eles resolvem, ao invés de produzir esses alimentos, vamos citar por exemplo leite, eles resolvem abrir uma agroindústria e fazer o processo de pasteurização, produção daquele leite e vender o leite diretamente no mercado. Então, junto, né, aquelas famílias, elas se tornam mais fortes e elas vão se tornar uma cooperativa, um cooperativismo. É elaborado um contrato específico, com uma legislação específica, onde eles respondem, sim, cada um de forma, de acordo com a sua contrapartida, de acordo com a sua cota de entrada, né, vai responder pela cooperativa, né? E a gente tem vários tipos de cooperativa, a gente citou apenas um exemplo, a agricultura, mas a gente tem cooperativas no meio industrial e vários outros segmentos de atuação. prosseguindo o nosso estudo, na página 14, a gente vai adentrar no que se refere às categorias existentes de empresas, né? Quais são os tipos de empresa? Microempresa, empresa de pequeno porte, o microempreendedor individual, o MEI, que é algo bem recente e está presente em nosso meio. Então, a gente vai distinguir cada uma dessas categorias para que você consiga entender, né? Lembrando que a gente traz as informações como a gente trouxe nos tipos de empresa, no que tange sociedade anônima, responsabilidade limitada, ilimitada. Também a gente traz essas informações nas categorias de empresa, porque como a gente citou, né? O curso ele tem um foco em você que é administrador da tua empresa, né? Você que é um colaborador que trabalha na administração de uma empresa, mas ele tem um foco também no empreendedor que está buscando a implantação de uma nova empresa, né? Então, passar essas informações, acredito que seja de grande utilidade, especialmente para essas pessoas, né? Posteriormente a essa parte introdutória do curso, a gente vai focar um pouquinho mais na parte de estratégias, de técnicas, de controles, né? O foco mais na parte técnica administrativa. Então, quais os tipos, quais são as categorias de empresas existentes? E a gente começa ainda na página 14 com o microempreendedor individual, o MEI, que a gente citou, né? O microempreendedor individual, MEI, foi criado no Brasil para que os trabalhadores informais estejam dentro da legalidade e principalmente para provar que o trabalho formal é muito mais rentável do que o trabalho informal. O microempreendedor individual é a pessoa que trabalha por conta própria e que se legaliza como pequeno empresário, né? A pessoa tem que ter um faturamento bruto de até 60 mil reais por ano, né? Então, até 60 mil reais por ano, você pode se tornar um microempreendedor individual, onde você tem uma série de benefícios. Você pode ter um empregado contratado com carteira assinada, que receba um salário mínimo ou um salário específico da categoria, por exemplo, caso seja um vendedor externo, caso seja um auxiliar de escritório, né? Ele pode receber o mínimo ou o salário da categoria. Um grande benefício também, o microempreendedor individual tem direito a possuir um CNPJ, mas a parte mais bacana do microempreendedor individual, né? A parte mais incentivadora que faz os empreendedores sair da informalidade é no que tange a carga tributária, né? Então o MEI ele será enquadrado no Simples Nacional e ficará isento dos tributos federais, né? Como o Imposto de Renda, o PIS, COFINS, o IPI, CSLL. Assim, ele paga apenas um valor fixo mensal, né? Esse valor é baseado no salário mínimo, né? Hoje, em torno de R$37,20 para profissionais do comércio e indústria, serviço em torno de R$41,20, mas é um valor que vai sempre estar tendo variações, né? De acordo com o salário mínimo, mas, enfim, um valor pago mensalmente muito baixo. E com esse valor, tanto o funcionário, né? Ele tem o direito dos benefícios INSS, Fundo de Garantia, enfim, e o empresário também tem essas mesmas garantias relacionadas ao INSS, né, todo o fator previdenciário. Então, algo muito bacana. Alguma das principais características, só para a gente relembrar, falando na página 15, é uma empresa individual, não é composta por sócios, tem que ter um faturamento até 60 mil reais. Posteriormente a isso, já se trata de uma microempresa. Ter somente um empregado com salário mínimo ou piso da categoria. A atividade da empresa tem que se enquadrar no Simples Nacional. Não ter empresa em seu nome, nem participar de outra empresa como sócio, né? Então, são algumas restrições, né? Não são todas as empresas, mas a grande maioria, né? Na área de serviços, na área de bens de consumo, que pode se enquadrar como microempreendedor individual. Então, se você tem interesse em montar um negócio, verifique a possibilidade de você se enquadrar nessa categoria de microempreendedor individual, porque os custos são reduzidos, né? E a partir do momento em que você estiver consolidado já no negócio, a partir de, quem sabe, até de alguns meses, você pode passar para o regime de microempresa, né? Mas justamente nessa fase inicial, independente das várias atividades que foram exercer, desde que se enquadram no Super Simples, se você for em qualquer consultoria do Sebrae, em outras empresas que prestam consultoria aos empreendedores, a dica é que se inicie como microempreendedor individual para que você tenha custos reduzidos, né? Logicamente, se você precisar ter mais do que um colaborador na tua empresa, inicialmente, você já não se enquadra nessa categoria. Mas, se você conseguir se enquadrar, a diferença tributária e diferença total em benefícios, né? Tem a questão de muitos estados proporcionam um capital inicial para você investir no seu negócio a juro zero, né? Onde você pode pagar em 4 ou 5 anos a juros zero, né? Então, são grandes benefícios que você pode usufruir, você é empreendedor que está pensando em montar um negócio, é você se enquadrar no microempreendedor individual. Outra categoria que você pode encontrar ainda lá na página 15 é a microempresa. A microempresa é parte superior ao microempreendedor individual. Então ela tem que ter um faturamento de até R$360 mil, né, de 0 a R$360 mil, e ela vai se enquadrar na categoria de microempresa, né? A microempresa, ela utiliza do Super Simples Nacional, e o Super Simples Nacional é a junção de vários impostos, né? Mas ao contrário do microempreendedor individual, esses impostos, além dos impostos estaduais, também se enquadram os impostos federais, né? O imposto de renda e vários outros impostos. Então, é um pouco mais caro a questão tributária envolvendo esse tipo de empresa. O valor que é pago geralmente no Super Nacional é em torno de 4 a 6%, dependendo da categoria da empresa, do ramo que ela exerce. Ainda é bem em conta se comparado com outras categorias de empresa que a gente vai verificar. O Simples, né, que é chamado esse conjunto de impostos que a microempresa paga, consiste basicamente em permitir que as empresas optantes recolham tributos e contribuições devidos calculados sobre a receita bruta, mediante a aplicação de alíquota única em um único documento de arrecadação, chamado ADAS Simples, né? Então, em um único boleto, você tem a junção de vários impostos. Outra categoria que a gente pode iniciar a verificar lá na página 16, que é uma categoria superior já à microempresa, é a empresa de pequeno porte, conhecida como AEPB. Logicamente, ela tem que ter um faturamento acima de R$360 mil e atingir um patamar máximo de 3,6 milhões ano, né? Então, se enquadrando nessa faixa de faturamento, faturamento bruto, vale lembrar, né, todas as categorias são medidas com o faturamento bruto e não líquido. Se enquadrando nessa categoria, ela se trata de uma empresa de pequeno porte. Então, a empresa de pequeno porte, ela não conta com o Simples Nacional, mas ela conta de alguns benefícios, né? A gente pode citar benefícios nas licitações, destacam-se a preferência para desempate de preços, licitações e cotas exclusivas, habilitação diferenciada e possibilidade de exigência de subcontratação. Então, alguns diferenciais que também possibilitam o crescimento desse tipo de empresa, tendo em vista que, como ela não é mais, não utiliza mais do Simples Nacional, ela tem uma carga tributária um pouquinho mais elevada. Empresas de médio porte. Uma empresa de médio porte, segundo dados do IBGE, é caracterizada pela quantidade de funcionários que ela possui. Caso for na indústria, ela é considerada empresa de médio porte, empresas com 100 até 499 colaboradores. Então, dessa forma é considerada uma empresa de médio porte. No caso de serviço, comercial ou serviços, é em torno de 50 a 99 empregados, é considerada uma empresa de médio porte. Também ela pode ser enquadrada nessa categoria caso elas tenham faturamento de 2 milhões e 400 acima, né? Então a gente viu que a empresa de pequeno porte ela pode ter até 3,6 e a de médio porte de 2,400 ela já se enquadra, né, como empresa de médio porte. Então ela vai pagar a mesma carga tributária de uma empresa de pequeno porte, caso dependendo do seu faturamento. Então, algumas definições apenas para que a gente consiga diferenciar. Na verdade, da empresa de pequeno porte, tem umas empresas de grande porte, a questão tributária, ela praticamente ela é única. Logicamente que ela varia de acordo com o faturamento, porque tudo é baseado em percentuais. Mas os impostos são basicamente os mesmos. Logicamente que varia também da categoria que a empresa for se enquadrar, né? Se trabalhar com importação, exportação, já vai trabalhar com um conjunto diferenciado de impostos, né? No ramo de serviços, será impostos diferentes do ramo da indústria. E a gente tem ainda empresas de grande porte, que são empresas, né, que têm um faturamento, receita bruta anual superior a 12 milhões de reais, são consideradas empresas de grande porte. Então a gente teve essa explicação que varia desde o microempreendedor individual até a empresa de grande porte, que é o patamar máximo, né, em termos de categoria de empresa. Lá na página 17, nós ainda dentro dessas categorias de empresa, a gente tem uma divisão que são empresas com fins lucrativos e empresas que não têm fins lucrativos. O que acontece? Empresa com fins lucrativos são basicamente todas as empresas que você conhece por aí. Empresas sem fins lucrativos, embora apareça algo bem raro, né, mas ainda existem algumas, né? O foco dessas empresas é obter uma certa rentabilidade, um certo lucro, mas esse lucro tem que ser retornado em estruturas de mercado, estruturas de produção, para que se consiga sempre oferecer um melhor produto, um melhor serviço, e a partir que se encaixa num determinado momento, onde não é possível mais essa expansão, se trabalha cada vez mais reduzir o custo para o consumidor final, né? Então, lá no último parágrafo a gente tem uma exemplificação. Portanto, a empresa com fins lucrativos visa a obtenção de lucros, os quais serão divididos entre sócios da empresa e revestidos na empresa, entre outras ações, né? Como a gente já citou, essas são as empresas com fins lucrativos. Já as empresas sem fins lucrativos irá também obter de lucros, porém todo o lucro obtido em suas atividades, ao invés de ser distribuído a sócios, será reinvestido na própria empresa, seja por meio de aplicações, investimentos em tecnologias, dentre outros que objetivam o melhoramento contínuo da empresa. Vale lembrar que não se trata de uma sociedade anônima como a gente viu, né, onde os sócios não podem ter a participação final na lucratividade da empresa e tudo deve ser reinvestido na empresa, mas essas empresas almejam o lucro e almejam o amplo crescimento. Quanto mais elas puderem crescer e se desenvolver, quanto mais lucratividade elas puderem ter, melhor. Nesse caso, são empresas que não têm fins lucrativos, que buscam apenas se manter estáveis e produzir produtos, serviços, né, com um custo mínimo e com uma eficiência máxima. A gente tem algumas situações, no caso de cooperativas, por exemplo, né, mas vale lembrar que é uma questão bem irada. Momento Interação. Estamos iniciando agora o nosso primeiro Momento Interação, do curso de Auxiliar Administrativo Rádio Web número 1. Momento Interação é o momento onde a gente traz aqui, neste canal de atendimento, a dúvida, né, dúvidas frequentes dos nossos alunos, para que elas sejam abordadas aqui, também logicamente respondidas e compartilhadas com todos os outros alunos, né, porque muitas vezes a dúvida do aluno, de um aluno específico, também é a dúvida de vários alunos, né. Então, contribua, né, com nossa rádio web, contribua da seguinte forma, fazendo perguntas, utilizando os canais de atendimento, porque todas as perguntas, todos os momentos, interações que aqui a gente vai citar, a gente vai trazer, são oriundas, né, dos canais de atendimento, né, onde o aluno entrou em contato solicitando alguma dúvida e em novas edições de uma rádio web a sua dúvida também pode estar aqui. Então, não deixe de utilizar os canais de atendimento, retirando suas dúvidas, caso você tenha. E a gente inicia trazendo a dúvida do Marcos, de Americana, São Paulo. Ele traz uma dúvida bem interessante nesse contexto que a gente está abordando agora, de categorias empresariais. A dúvida dele é a seguinte: possuo uma empresa que era microempresa e, devido ao seu faturamento, se tornou empresa de pequeno porte. No entanto, nosso faturamento diminuiu. É possível e constitucional retornar a ser uma microempresa? Essa é uma dúvida comum de muitos empresários, né? Até mesmo quando eles são microempresas e estão migrando para se tornar uma empresa de pequeno porte. É saber se é possível retornar a ser uma microempresa novamente. É possível, né? Logicamente que é um processo tanto quanto burocrático, mas é possível sim você retornar a, quanto empresa de pequeno porte, retornar a ser microempresa. Você vai ter que protocolar isso junto à Receita Federal e, acima de tudo, é que você vai ter que comprovar, vai ter que ser auditado que realmente o seu faturamento caiu e ele se enquadra no faturamento de uma microempresa, né? Então, o grande processo burocrático é justamente nessa comprovação. Existem períodos exatos que a solicitação deve ser feita durante o ano, né, para que você consiga retornar a ser uma microempresa e obter os benefícios que uma microempresa possui em relação a uma empresa de pequeno porte. Porque se você tem uma empresa de pequeno porte e tem o faturamento de uma microempresa, torna-se muito inviável devido ao custo tributário. Hoje, na microempresa, a gente tem o Super Simples, que aglomera vários impostos, né, através de uma alíquota única, e que se torna muito mais viável o negócio, né? Então, é possível sim você retornar a ser uma microempresa. Você tem que protocolar isso junto à Receita Federal e obter toda a orientação, todo o trâmite que vai ser necessário, né? O fator principal é que você vai ter que comprovar que realmente o teu faturamento caiu, né? Muitas vezes através da Receita Federal, para poder abrir essa concessão, ela vai ter que fazer uma auditoria na tua empresa para realmente verificar essa mudança de faturamento. Espero que eu tenha retirado essa sua dúvida e voltamos a lembrar, né? Você, caro aluno, caso tenha dúvidas, utilize os canais de atendimento e a sua dúvida pode estar aqui em uma outra rádio web. Ainda na página 17, nós temos uma definição de pessoa jurídica e pessoa física. Com certeza, você já deve ter ouvido falar. Pessoas físicas somos todos nós, que possuímos um CPF, um cadastro de pessoas físicas, né, que respondemos exclusivamente por cada ato que a gente faz, de fim comercial, de fim jurídico. E pessoas jurídicas, que são empresas. Pessoa jurídica é a formalidade da empresa. Pessoa jurídica possui um CNPJ, né, que representa o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, né? Então, aqui ele diferencia pessoa física e pessoa jurídica. Por que traz essa diferenciação? A pessoa física, assim como a pessoa jurídica, né, e a pessoa jurídica, assim como a pessoa física, obtém de diversos serviços, diversos benefícios, como se fosse uma pessoa, né? Então, a pessoa jurídica, você tem direito de criar em nome daquela pessoa jurídica, empresa, uma conta em um banco, retirar financiamentos, assim como você retira de forma física os financiamentos pessoais, a pessoa física, né? No caso, a empresa também pode retirar investimentos, financiamentos e tudo logicamente em nome exclusivamente dela. Logicamente, né, em caso de falência, como a gente já citou aqui, de responsabilidade, os sócios têm responsabilidades limitadas ou ilimitadas sobre a pessoa jurídica a qual eles representam. Muito bem, seguindo com o nosso estudo, na página 18, a gente vem trazer uma ferramenta muito importante, que eu acredito que seja a ferramenta mais importante na área administrativa, para o bom gerenciamento de uma organização, para se obter bons resultados dentro de uma organização. Nós, até então, trabalhamos algumas informações relacionadas às categorias de empresa, algumas informações no âmbito geral em relação à administração, mas como a gente citou, o nosso foco é estratégias, né, controles administrativos, e se tratando de estratégia, essa estratégia que a gente vai apresentar agora é uma estratégia fundamental que toda empresa necessita ter. E a empresa que tem, que elabora essa estratégia e que sabe utilizar a mesma da melhor forma possível, né? Sabe utilizar de forma correta, será uma empresa consolidada e de grande sucesso. Apresento a vocês a análise SWOT. Strengths, Weakness, Opportunities, Triggers. Que quer dizer o quê? Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. O que seria, qual é o contexto, qual a lógica dessa ferramenta? A lógica dessa ferramenta e a importância dessa ferramenta se dá a respeito do seguinte, que todas as empresas, a grande maioria das empresas, melhor dizendo, os seus gestores não a conhecem. Eles de fato não conhecem a própria empresa aonde eles atuam. Você deve estar se perguntando, como assim não conhecem? Muitos são os fundadores daquela empresa. Mas as suas empresas se desenvolvem, se transformam e eles não conseguem ter uma visão sobre o seu negócio, um mapeamento sobre o seu negócio, onde seja possível analisar, retirar uma fotografia daquele exato momento aonde a empresa está. Isso acontece não apenas em pequenas organizações, grandes organizações. Essa falta de atenção em você verificar quais são as suas oportunidades, o que realmente você faz bem, quais são as suas forças, quais são as suas reais fraquezas no segmento, o que a sua empresa pode melhorar, quais são as ameaças que podem acontecer em seu mercado, quais são as oportunidades que podem acontecer e que você deve aproveitar e estar preparado para as mesmas. Tudo isso a análise SWOT, né, tenta demonstrar para os gestores, para os administradores, esta visão. Demonstrar que para se ter uma boa gestão e uma boa estratégia administrativa, com foco no crescimento e em processos gerenciais adequados, é necessário conhecer a organização. E a análise SWOT, ela se divide em quatro etapas, quatro pontos que devem ser analisados dentro da sua empresa. Independente da empresa, ela sofre, né, e ela se utiliza de quatro etapas. Quais são essas etapas? forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Essas quatro, elas se dividem em dois cenários, né? Ou seja, duas pertencem a um cenário e outras duas a outro cenário. Forças e fraquezas estão no seu ambiente interno. Ambiente interno é tudo o que está a seu controle. É tudo que depende de você, depende da organização. É tudo que pode ser modificado. Você pode transformar suas fraquezas em forças. Você pode melhorar ainda mais as suas forças. E se você não tiver uma boa gestão, as forças que você tem hoje serão as fraquezas de amanhã. Então, forças e fraquezas é algo que você consegue modificar e transformar. O outro cenário, lembrando que elas se dividem em cenários, é o ambiente externo. É algo que pode acontecer e pode interferir na tua empresa que não depende de você, que não está no seu controle. Por mais que você seja um ótimo profissional, um ótimo gestor administrativo, você não poderá controlar as ameaças do mercado, você não poderá controlar as oportunidades que chegarão até você, você não vai conseguir gerar oportunidades. Então, é justamente por isso que é necessário você mapear tudo. Mapear todas as forças, todas as fraquezas, todas as ameaças e todas as oportunidades. E a partir daí, se criam-se todas as estratégias administrativas de uma organização. Existem vários modelos de focos administrativos, de gestão administrativa, mas o modelo contemporâneo hoje, feito com base na análise SWOT. Com base na análise SWOT, você vai criar estratégias administrativas, estratégias de marketing, né? O marketing é o grande aliado da administração. Marketing quer dizer mercado em ação, né? E o mercado em ação é você entender o mercado, entender o seu consumidor, né? Então, administração e marketing andam juntos, né? As estratégias de marketing sempre vão ter um foco administrativo e as estratégias administrativas vão ter sempre um foco em marketing. Mas retornando à análise SWOT que a gente está aprendendo agora, a gente vai definir cada um desses tópicos. E eu faço o convite a você que já trabalha em uma organização, seja como proprietário, gestor, né, seja como um colaborador, que elabore, que pratique, né, que faça esse mapa, essa análise SWOT da sua organização. Talvez você deve estar achando, não, eu sei o que acontece. Mas a hora que você jogar isso em um papel, em dados, dados concretos, e que você fazer uma análise realmente crítica sobre cada parâmetro, sobre cada serviço, sobre cada produto da sua empresa, você terá uma visão diferenciada do seu próprio negócio. Espero que seja para melhor, espero que seja uma visão diferenciada que lhe permita você olhar, eu tenho que modificar isso, eu tenho que criar estratégia para que essas fraquezas viram forças e eu utilize as minhas forças como diferencial em marketing. Olha, eu estive analisando, eu fiz análise SWOT e eu verifiquei que eu tenho forças que nenhum dos meus concorrentes tem. Eu posso utilizar isso. Eu tenho fraquezas também. Eu pude perceber que eu tenho fraquezas. No entanto, como eu vou fazer para minimizar o efeito dessas fraquezas e, ao longo do tempo, tentar diminuí-las até com que elas se tornem forças? Então, se você for olhar lá na página 19, tem um quadrinho, né? Onde ele se divide em quatro partes: forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Voltando para a página 18, a gente vai citar cada uma delas, mas é só para você entender como que funciona, como que é colocado essas informações, aonde você pode inserir essas informações e montar no próprio programa de Excel ou até mesmo imprimir uma folha e você mesmo fazer. Começando pelas nossas forças, está relacionado às vantagens que sua empresa possui em relação aos seus concorrentes. Vale lembrar que todo esse estudo de forças e fraquezas do cenário interno de uma empresa deve ter como foco os seus principais concorrentes. Ah, mas o meu serviço de atendimento é bom. É, ali na análise SWOT depois a gente vai exemplificar como você pode utilizar notas, né, para você montar a sua análise SWOT. Aí eu atribuo a meu atendimento nota 8. O atendimento prestado pelos funcionários da recepção da minha empresa. Nota 8. Realmente, se comparado com o atendimento dos seus concorrentes, será que ela tem nota 8? Será que o seu atendimento, né, o atendimento da sua empresa, o atendimento telefônico da sua empresa, é melhor do que os outros? É realmente uma força? Ou aquilo que você acredita que seja uma força, talvez não seja uma fraqueza? Como é o atendimento telefônico? Você, como gestor, já talvez tentou, né, realizar o seguinte teste de você ligar para o seu próprio, para a sua própria empresa e verificar como é o atendimento. Encaminhar um e-mail para a sua própria empresa e verificar qual é o tempo de resposta. São todas situações que devem ser analisadas, né? Porque muitas vezes o gestor, na sobrecarga de tarefas e funções, acaba faltando muito isso. Olhar para o seu próprio negócio, olhar para o mercado, olhar para o andamento como um todo e verificar o que realmente está acontecendo. Então, o estudo da análise SWOT, ela vai se basear no ambiente interno no seu concorrente, nos seus principais concorrentes. É com base nele você vai dizer, não, o meu atendimento é melhor do que os meus principais concorrentes. Bacana, né? Então você tem uma força. Então, ainda nesse contexto da análise SWOT, quando você for montar essa estratégia, que é a base do conceito administrativo, você deve responder tudo com sinceridade. Não, meu atendimento, eu não tenho pessoas ainda qualificadas. Quero qualificá-las para que elas prestem um bom atendimento. Mas de momento, naquele exato momento onde eu estou fazendo a minha análise SWOT da minha organização, esses colaboradores não prestam um bom atendimento. Portanto, ao invés de atribuir nota 8, eu atribuo nota 6. E eles prestam atendimento inferior aos meus concorrentes. Então, relacionado a forças, quais são seus melhores recursos em termos de produto que você pode oferecer? Qual a sua maior vantagem competitiva no mercado? O que faz o cliente A comprar na sua empresa e não comprar na do concorrente? Preço? Produto? Qualidade? Atendimento? São vários fatores que fazem com que o cliente compre na sua empresa e não na do concorrente. A gente sempre espera que seja por um diferencial de fidelidade, que não seja apenas pelo preço. O preço pode ser sim um aliado, mas que não seja somente pelo preço. Porque se você trabalhar seu cliente apenas pelo preço, em um momento difícil, você irá perder facilmente seu cliente a partir do momento em que você não conseguir prestar mais aquele preço. Então ofereça sim o preço como diferencial, mas sempre aliado a outro diferencial. Fica essa dica. Qual o nível de engajamento dos clientes, né? Eles estão realmente engajados com a sua empresa, ou seja, termos fidelizados com a sua empresa. Eles deixam de comprar o produto em qualquer outra empresa e compram na sua empresa. O principal aspecto é a vantagem competitiva que tais forças podem trazer para o negócio. Quanto mais vantagem em relação à concorrência ela trouxer, mais relevante ela será para a análise, aquilo que a gente citou. Né? Quanto mais vantagem em relação à concorrência, são maiores as suas forças. Então, aqui você vai analisar de cabo a rabo, pode-se dizer assim, a sua empresa. As forças, desde, talvez se a sua empresa trabalhe com o sistema de entrega, desde da compra, do atendimento, da iluminação da sua empresa, da climatização da empresa onde o cliente compra, até o tempo de entrega do produto, a forma que foi entregue, tudo deve ser analisado. Quanto mais itens você agregar, né, quanto mais itens positivos, assim também como posteriormente, quanto mais itens negativos, melhor será seu mapeamento. Então, essa análise é uma análise muito profunda, muitas vezes você vai ter que se dedicar uma semana para conseguir entender o seu próprio negócio. E para cada força que você encontrar, por exemplo, atendimento, atribua uma nota, né? Ou atribua da seguinte forma: regular, médio e bom. Ou seja, você faz em colunas, né? Como a gente pode ver na página 19, lá tem força. Imagina dentro daquele quadrado azul, escrito lá atendimento e após ainda três colunas. A coluna do regular, do médio e do bom. É uma força, eu sou o melhor concorrente e eu consigo destacar que ela é boa. Ou que ela é média, meu atendimento é médio. Posteriormente você vai se basear nesse mapa e vai intensificar seus esforços para que ela, no seu ponto de vista como gestor, ela passe de média para boa. Então, é dessa forma que você faz essa análise. Analisamos as nossas forças. Agora veremos as nossas fraquezas, né? É muito mais fácil, e você vai verificar isso, é muito mais fácil você encontrar as suas forças, as suas vantagens competitivas no mercado. As suas fraquezas já não é muito fácil, né? A gente, como gestor, não admite que elas existam dentro da nossa organização. No entanto, deve-se mexer nas nossas feridas e verificar realmente todas as fraquezas que há em nossa organização. Então, como está lá na página 18, as fraquezas são as aptidões que interferem ou prejudicam de algum modo o andamento do negócio. É muito importante haver sinceridade nessa etapa da análise. Pode-se encontrar as fraquezas de acordo com as seguintes perguntas. Alguma das perguntas, a gente tem algumas perguntas aqui, mas são inúmeras perguntas. A mão de obra é capacitada? Existem lacunas de treinamento? Por que a concorrência foi escolhida? Por que o cliente A passou em frente da sua empresa e foi na empresa do seu concorrente? Por que meu engajamento não funciona? Ou seja, por que eu não consigo fidelizar os meus clientes? O que está faltando? O que a gente citou. A empresa é um ciclo, como um todo. Lembra que a gente citou a comparação com o organismo, que vai da célula, tecido, órgão, sistema, organismo. É um processo. A empresa é um processo. Então, você se esforça no atendimento dos seus vendedores, que atendem e conseguem vender bem, conseguem alcançar metas. Mas a sua equipe logística, que vai entregar o produto até a residência do cliente, eu sinto apenas uma atividade, né? Mas são tantas outras, né? Onde um setor se esforça, você ganha de um lado e perde do outro, né? O sistema logístico falha, não entrega no prazo, entrega a mercadoria danificada por uma falta de transporte correto. São exemplos, né? Mas que você deve ficar atento. Se o seu engajamento realmente funciona. E essas fraquezas que você deve analisar dentro da sua organização, essas fraquezas, elas são muito mais fáceis se você analisar e se você for ético e sincero consigo mesmo, elas são muito mais fáceis de você encontrar do que propriamente as forças. A gente que muitas vezes não tenta buscar elas, mas elas são mais fáceis de ser encontradas. Vale lembrar também que a análise SWOT não serve apenas para você, gestor que já tem a sua empresa, mas para você que está pensando em montar o seu negócio. Você pode montar essa análise SWOT dentro do seu próprio plano de negócio, inicialmente, e já verificar que aquilo que eu vou prestar, meu serviço, meu produto, vai ter certas vantagens, mas em relação aos concorrentes terá certas desvantagens. Obviamente que você não terá um conhecimento tão aprofundado assim que você se comparado com pessoas que já estão no mercado e estão vivendo aquilo. Mas já serve de grande valia para você já entrar no mercado com uma estratégia já formada. Isso é muito importante. As fraquezas que são encontradas precisam ser examinadas e observadas de forma isolada, ou seja, cada uma delas, o que eu tenho que fazer com cada uma delas para melhorar, para que assim seja possível nulificar os problemas que ocasionam, se não for possível corrigir as fraquezas a curto prazo. O ideal é que sejam estudados métodos para minimizar seus efeitos. E agora a gente concluiu o ambiente interno da empresa, aquilo que depende de nós, aquilo que depende dos nossos esforços. Tanto a médio e longo prazo, as fraquezas, elas podem ser transformadas em forças. E como a gente citou, se você não tem um bom processo administrativo, as suas forças hoje podem se tornar fraquezas, né? Porque a partir do momento que aquilo que você tem é uma força, você tem que ter um esforço não somente para trazer as fraquezas, virar forças, mas para manter as forças ainda nesse patamar, como forças ainda. Porque a gente sabe que a concorrência está ali. Se você tem possui um atendimento que pode se dizer médio, um pouquinho melhor que os concorrentes, se o seu concorrente traçar uma forma de atendimento exclusiva, inovadora, isso já não é mais uma força. Né? Então, você deve se preocupar não apenas em transformar fraquezas em forças, mas em manter as que você já tem, as forças que você já tem. E no ambiente externo, como a gente citou, é algo que não depende de você. São forças externas, que podem ser ameaças ao seu negócio e que podem ser também oportunidades. E cabe a você analisar. A gente cita alguns exemplos aqui, mas cada negócio terá particularidades diferentes. Né? Nesses quatro pontos, nas fraquezas, nas forças, nas ameaças e nas oportunidades. Cada segmento tem seus diferenciais e terá também esses itens diferentes. Essas forças, essas ameaças diferentes. Então, ameaças, o que quer dizer? Ao contrário das oportunidades, as ameaças são forças externas que influenciam negativamente a empresa. Devem ser tratadas com muita cautela, pois podem prejudicar não somente o planejamento estratégico da companhia, mas como também direto em seus resultados. Então, o que é um exemplo de ameaça externa? O que pode acontecer na minha empresa que pode prejudicar o meu negócio e não depende de nós? Um exemplo bem clássico e que está presente em todas as organizações, é uma ameaça em todas as organizações, a inflação. Quando a inflação vai atingir um certo limite, o consumidor reduz o seu poder de compra e afeta todos os segmentos. Depende de você? Não depende de você. Depende de políticas econômicas corretas, de um governo correto, de uma boa gestão administrativa, a nível executivo, e não depende de você. Cabe a você organizar o seu negócio para enfrentar essa crise. Você vai ter baixa nas vendas, vai ter. Mas quem sabe, se eu trabalhar, por exemplo, a questão da inflação acontece muito, o pessoal tem medo da dívida, né? Mas você pode intensificar os seus esforços na venda à vista. O pessoal tem medo de comprar no cartão de crédito, de parcelar, porque a inflação, ela muitas vezes, ela não está em um nível tão elevado, mas quando começa o mercado inflacionar, o pessoal tem medo do amanhã. Então, se você montar estratégias de negócio pensando no dinheiro que a pessoa já possui e que ela já detém em sua carteira, fica muito mais fácil, muito mais simples. Então, o que estou passando a vocês é o seguinte, que mesmo as ameaças, elas, você pode utilizar das ameaças, né, e se adaptar a elas. Por isso que é importante você conhecer as ameaças. Para cada ameaça do seu negócio, você deve mudar o seu comportamento de mercado. E dessa forma, a ameaça, ela não se torna tão nociva ao seu negócio. Então a gente tem a questão da inflação. Pode ter, por exemplo, o surgimento de algum imposto novo no mercado e que algumas empresas vão ser prejudicadas com isso. Não todos os segmentos, por exemplo, aumenta a tarifa sobre a importação. Algumas empresas que dependem da importação vão sofrer com isso. Depende delas? Não depende delas. É uma ameaça externa. A instalação de um concorrente em frente à sua loja. Depende de você? Não depende de você. É uma ameaça? É uma ameaça. Talvez ele vai retirar uma parte da sua clientela. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que intensificar as minhas forças, as minhas diferenças competitivas e sair na frente. Demonstrar ao meu cliente que eu sou muito superior àquele novo empreendimento que está em frente à minha loja. Então, tudo deve ser analisado. Essas são as ameaças. Você já parou para pensar quais ameaças a sua empresa pode sofrer? Muitas vezes, o que acontece é que você conhece as ameaças da sua empresa quando você já está sofrendo com elas. Digamos que nesse momento o Brasil esteja vivendo um cenário bacana, um cenário legal, e que você não está preocupado com a inflação como um todo. Você já traçou uma estratégia, caso nesse cenário normal que você está vivendo, você consiga manter a sua empresa com uma inflação, digamos, de 20% no mercado? Inflação, nesses níveis já aconteceu no Brasil, em várias ocasiões, aliás. E cabe a você, né, não esperar chegar até você as ameaças para que você consiga ter um plano de defesa. Um plano de imunidade contra cada uma dessas ameaças. E se montar um concorrente com o mesmo serviço exclusivo que eu presto até então dentro da minha cidade? É só eu que presto serviço. E se chegar um concorrente, o que eu vou fazer? Quais estratégias que eu vou ter que adotar? O que eu vou ter que mudar? Vou ter que fechar minha empresa porque outra pessoa vai entrar e vai retirar parte do mercado? São todas questões que devem ser analisadas. Você pode ver, se você está acompanhando essa rádio web, acompanhando essa explicação sobre a análise SWOT, você já está fazendo algumas reflexões. Você é administrador, você é gestor, você que trabalha na parte administrativa de uma empresa, você já está fazendo algumas reflexões, já estão surgindo alguns pontos de interrogação, né? E isso é muito bacana, isso é prova que a gente não conhece o nosso negócio como um todo. A gente não consegue ter aquela visão do avião lá de cima, ver o nosso negócio por cima como um todo e tirar aquela fotografia de momento. Então, por isso que a análise SWOT é muito importante. Você cria e, a partir do momento que você cria, você fica transformando ela, tornando ela cada vez melhor para que sua empresa seja mais competitiva. E agora a gente vai ainda dentro do cenário externo, para as oportunidades. Oportunidades são forças externas que influenciam positivamente a empresa. Não existe controle sobre as forças, pois elas podem ocorrer de diversas formas, como por exemplo, mudanças na política econômica do governo, alterações em algum tributo, investimentos externos, ampliação do crédito ao consumidor, que irá aumentar o poder de compra. Porém, podem ser feitas pesquisas ou planejamentos que irão prever os acontecimentos desse fato, né? Então, a oportunidade é a mesma coisa que a ameaça, não depende de você. E muitas vezes, a oportunidade ela chega até você quando você não está pronto para ela. Então, como diz ali nesse parágrafo, cabe a você fazer pesquisa e planejamento para você estar preparado para as oportunidades. Então, a oportunidade pode ser desde da carga tributária, né, uma diminuição na carga tributária que favorece você praticar um preço melhor para o seu consumidor final. Pode ser uma licitação, né, de uma prefeitura, licitação do governo, onde você pode vender os seus produtos e os seus serviços para o terceiro setor, né, o terceiro setor é o governo. Então, você já se perguntou também, a gente está citando aqui de licitação, caso surja uma licitação, a sua empresa está preparada para entrar nesse mercado, para ser competitiva em termos de preço para uma licitação? É viável uma licitação, talvez para o seu negócio, talvez não seja, talvez o seu foco seja outro e a licitação não preenche essa lacuna dentro da empresa, mas quem sabe preenche e você está realmente preparado? Você sabe quais são as licitações que haverá na sua cidade até o final do ano? Será que não tem nenhuma que se encaixa no seu negócio? A gente traz um exemplo prático para que você consiga visualizar que as oportunidades têm. E assim como as ameaças, você pode identificar elas com antecedência. E quanto maior a antecedência que você conseguir ter desse mercado externo, das ameaças e das oportunidades, melhor será a estratégia que você conseguirá adotar e você sairá na frente. Então, você já consegue entender o porquê que a análise SWOT é muito importante. Lá na página 19 a gente tem a seguinte informação: análise competitiva como suporte à SWOT. O que isso quer dizer? Você montou a análise SWOT da sua empresa, você conhece, você mapeou tudo já. Você já sabe a estratégia que você deve seguir, né? Porque você já sabe os seus pontos fracos e os seus pontos fortes. Você já sabe quais são as ameaças que podem acontecer, o que eu posso fazer para me prevenir dessas ameaças, e você sabe as oportunidades de negócio que podem acontecer, né? A gente já citou, por exemplo, a questão de oportunidades de licitações, parcerias. As parcerias são muito importantes para uma organização. Você está pronto? Vamos voltar um pouquinho lá para a oportunidade ainda, né? Você está pronto como gestor da sua organização, caso uma grande empresa proponha uma parceria muito lucrativa para você? A sua empresa está pronta para isso? É uma oportunidade. Então, quando você mapeou toda a sua análise SWOT, já sabe tudo o que você deve fazer, outro ponto muito importante é você realizar uma análise SWOT dos seus concorrentes, dos seus principais concorrentes. Ah, mas como assim? Como é que eu vou saber algumas informações? Não tem como eu saber. Mas faça daquilo que você saiba. Saia a campo, busque, pesquise, né? E você vai conseguir coletar várias informações. Você irá conseguir saber várias informações do teu concorrente. E com base nas informações, você vai montar uma análise SWOT de cada um dos seus concorrentes. Olha que interessante. Aí você vai conseguir entender as fraquezas. Talvez as fraquezas do seu concorrente sejam as mesmas que a sua. E aí o que a gente sabe? Que se a gente tem fraquezas, um exemplo: todos têm fraquezas na parte logística, na parte de entrega de um produto. Um exemplo: você já sabe que se você transformar, e essa é uma fraqueza sua também, você sabe que se você transformar essa fraqueza em uma força, isso será um grande diferencial competitivo, porque ninguém tem um grande, um sofisticado sistema logístico de entrega, rápido, eficiente. É um exemplo a questão logística, mas para que você possa entender como funciona. Né? Então, você fazer uma análise SWOT dos seus concorrentes também é muito útil, também é muito importante. Então, algumas etapas ali que você pode ver, identificação da concorrência, identificação da estratégia que a concorrência adota, determinação dos objetivos e métodos concorrentes, identificação da matriz SWOT dos concorrentes, suas forças, as fraquezas que ele tem, definição de padrão de reação da concorrência em certas situações, né, quando o mercado está em baixa, quais são as estratégias que o seu concorrente adota. Elaboração da estratégia de ataque e prevenção aos concorrentes direto. Criação do mapa de ambiente competitivo. Qualquer organização pode fazer o uso da análise competitiva, analisando os pontos fortes e fracos de sua concorrência, assim como suas estratégias e também comportamentos. Torna-se mais fácil dessa forma para a organização traçar uma estratégia competitiva forte que funcione. Aquilo que a gente citou. Né? Então, a partir do momento que você traçar uma estratégia, uma análise SWOT da sua organização, elabore também os seus principais concorrentes. Aí você terá uma visão, você pode ver que tudo irá ficar mais claro, você terá estratégias mais efetivas, você conseguirá criar campanhas de marketing mais atraente, com foco naquilo que você tem de bom e minimizando fraquezas, com foco em ameaças, com foco em oportunidades que estão acontecendo. Então, 5 regras simples para uma análise SWOT bem sucedida. Muita atenção para isso. Primeiramente, a análise SWOT deve distinguir o momento atual e o momento futuro da empresa. Né? Então, a empresa ela vai ter uma ampla estrutura, né? Uma estrutura aqui 2 anos para o que a gente está construindo. Ela já oferece estrutura para o seu cliente. Não oferece, então não deve ser levado em conta. Né? Então, apenas um exemplo para que você consiga. A análise SWOT deve ser um retrato do momento. A análise deve ser feita em áreas específicas, no item número 2, e áreas de atuação da empresa, ou seja, de cabo a rabo, como a gente citou, todos os setores. Todos os setores. Setor de compras, vendas, transporte, setor de departamento pessoal, qual a sua relação com os seus funcionários, tudo. Deve sempre ser aplicada levando em conta a concorrência. Né? Então, aquilo que a gente citou. A forma de você entender se é bom, médio ou regular é com base nos seus concorrentes. Talvez para você a tua empresa seja ótima. Mas se você for comparar com os seus concorrentes, ela é tão eficaz assim? Deve ser curta e simples, evitando complexidade. Não tem nada de muito difícil. Você pode ver ali nesse desenho, na página 19, ver como que ela é feita. Você pega até uma folha de papel, divide ela em 4 etapas, né? E coloca em cada etapa as forças, as fraquezas, as oportunidades e ameaças. Coloca do lado de cada item se isso é bom, médio ou regular. É importante lembrar que se trata de uma análise subjetiva e não objetiva. Etapas para a realização da análise SWOT, né? Então, aquilo que a gente citou, ela tem um cenário interno e um externo. O interno é as ameaças, aliás, desculpe, o interno são as forças e as fraquezas, e o externo são as ameaças e oportunidades. Né? Ali você tem a diagramação, como você faz, um 2x2, né? Uma tabelinha 2x2. Análise final do cenário. Análise SWOT não é considerada uma ferramenta clássica da administração através da análise subjetiva das condições atuais da empresa. Faça necessária a organização do plano estratégico ideal para o negócio. Tal plano será a base nas forças, fraquezas e em como essas características podem auxiliar o negócio. Ou seja, existem várias outras estratégias. Mas para você elaborar estratégias, você precisa conhecer o seu negócio. Nós sabemos que no Brasil a mortalidade de empresas é enorme. Muitas empresas não conseguem alcançar 2 anos de vida, a grande maioria das empresas. E a gente sabe que muitas empresas fecham porque os gestores não conheciam o próprio negócio, não conheciam o seu mercado, não sabiam quais eram as suas forças, como utilizar elas, não sabiam quais eram as fraquezas que faziam eles perder seus clientes, não sabiam quais eram as oportunidades que o mercado oferecia e tampouco sabem as ameaças ao negócio e estavam sempre imunes às ameaças. Então, essa ferramenta é muito importante. Eu gostaria que realmente vocês colocassem na prática, né, na empresa mesmo, que você seja um funcionário, mas que você faça essa análise SWOT. Isso com certeza será muito útil para a tua organização, você irá fazer um grande bem à tua organização e você pode, como funcionário, mostrar a seu supervisor esse estudo que você fez, né? E acredito que você será recompensado. Mesmo que você não seja o dono de uma organização, não seja um funcionário, esteja realizando um treinamento porque quer ingressar no mercado de trabalho, uma dica é você montar a análise SWOT de você mesmo como profissional. E a análise SWOT também é utilizada para isso. A análise SWOT, com foco no profissional, você vai colocar suas qualidades, seus defeitos, né? Então, um exemplo, força. Eu tenho grande facilidade de aprendizagem e aprender novos processos. Fraqueza, minha caligrafia é péssima. Então, são parâmetros internos, depende de nós. Eu consigo melhorar minha caligrafia. Não sou bom em informática. Eu consigo fazer um curso e me aperfeiçoar e ficar bom. Quais são as oportunidades? Está sendo instalada uma empresa na minha cidade. Vai gerar empregos. Eu estou fora do mercado de trabalho. Será uma oportunidade. Ameaças. A empresa que eu trabalho, né, ou uma grande empresa aqui da cidade irá fechar as portas. Ou o índice de desemprego está aumentando, o emprego vai ficar cada vez mais escasso. Eu tenho que lutar mais para conquistar um espaço no mercado de trabalho. Então são apenas alguns exemplos, mas que você também, como profissional, você pode fazer. Né? Você, talvez como gestor, pode reelaborar uma para a sua organização, outra para os seus concorrentes, como a gente citou, e uma como pessoa. Análise SWOT é melhoria, é você se conhecer, né? Você ter esse conhecimento de como você, como organização ou como pessoa, se representa naquele momento e, com base nisso, buscar melhorias. Seguindo o nosso estudo, então, na página 20 a gente tem movimento de caixa. Agora a gente começa a trabalhar mais a parte administrativa, controles administrativos. E a gente sabe que a administração é justamente isso, é você administrar e ter um controle exato do valor que você tem a receber a longo prazo, do valor que você tem a pagar, né? E é justamente isso que a gente vai começar a trabalhar agora. São esses controles, essa forma de gestão que o empresário deve ter. Movimento de caixa. É essencial que todas as empresas façam o controle de caixa, independente do porte da empresa, pois o mesmo serve para registrar as saídas de dinheiro através de pagamentos efetuados e também serve para registrar as entradas através das vendas. Também é importante que todos os lançamentos sejam feitos com comprovantes como notas fiscais e recibos. A cada final de dia, deverá se fazer o fechamento do caixa, onde se deve somar todas as entradas, bem como todas as saídas, e o que a gente tiver de sobra, descontando um com o outro, será o nosso saldo. Então, o movimento de caixa é o ato de você, a cada venda que você fizer, você registrar, a cada pagamento que você efetuar com o dinheiro do caixa, você registrar, e no final do dia você terá um saldo, né, no seu caixa, que é a diferença daquilo que entrou menos daquilo que saiu. E aí você faz a conferência, você conta aquele valor que está lá no caixa e deve ser o mesmo valor do teu saldo. Isso é uma prática comum, né, que existe em todas as empresas, né, no movimento de caixa do dia. Vale lembrar que na grande maioria delas hoje não se utiliza. A gente vai ver uma planilha feita em Excel que você pode fazer, mas a grande maioria hoje utiliza sistemas de computadores, sistemas ou diretamente online também, para realização desse movimento de caixa. Então ali a gente tem lá na página 21 essa planilha com algumas informações. Documento é o número do documento, pode ser uma duplicata de venda, pode ser uma que você está pagando, o número dela, o histórico onde você vai colocar a informação, o valor parcial dela e se ela se trata de uma entrada ou saída, né? Então, por exemplo, lá, documento, duplicata, número 200, histórico, recebimento de carnê de pagamento de um cliente, é uma entrada. Aí a gente tem lá, pagamento do aluguel da empresa, já um outro item abaixo, vai ser uma saída, e assim você vai fazendo e você vai ter um salto. A gente só exemplifica, né? É um tipo de controle que você pode fazer caso você não tenha um sistema próprio. Você pode fazer uma planilha dessas simples, né, no Excel, para que você tenha um controle, né, das suas vendas e sempre seja possível você comparar com o seu saldo. Muito importante, caso, né, na realização do fluxo de caixa, que tudo deve ser comprovado, né? Então, você deve ter documentos, né? Mesmo que seja uma fatura, vendeu, vai ter o cupomzinho fiscal, a fatura, né? Você recebeu um valor, né? Você vai ter uma prova. Se você pagou, exija um recibo, né? Então, dessa forma, você pode confrontar os dados depois com esses documentos. Provar que cada item que está lá naquela planilha, que foi lançado no sistema, realmente foi pago ou recebido. Outro tipo de controle também, que a gente pode ver lá na página 21, é o controle financeiro e bancário. Os controles financeiro e bancário podem ser feitos tanto para a pessoa física como jurídica. Basta ter um relacionamento com o banco. Quando for aberta uma conta em um banco, o mesmo coletará informações importantes, tanto para pessoas físicas como para pessoas jurídicas, e a obrigação do banco manter sigilo sobre esses dados. Virando a página, página 22, mais algumas informações. Quando for efetuado o cadastro para pessoa jurídica, serão coletadas algumas informações a mais em relação a uma pessoa jurídica, né? Como o balanço, o contrato social, entre outros. E agora, a gente vai trazer algumas informações, acredito que muitas delas você já conheça, mas para que quem não conhece, talvez entender um pouco mais dessa dinâmica que acontece entre a empresa e o banco. Então a gente vai trazer algumas definições do que é conta corrente, do que é conta aplicação, conta poupança, enfim. Primeiramente, conta corrente é uma movimentação, né, bancária, que tanto pessoa física como pessoa jurídica podem ter, e ela serve de suporte, né, para movimentação de cheques, né? Você movimenta cheques e você tem que ter um saldo na sua conta corrente para que os mesmos tenham fundo. Também ela serve para a movimentação de boletos bancários, pagamentos de conta, né? Então a conta corrente é a conta que é movimentada tanto pela pessoa física como pela pessoa jurídica. E agora a gente vai para aplicações. Aplicação também pessoa física e pessoa jurídica podem utilizar, e ela é utilizada quando você tem um saldo já na conta corrente. Digamos que você faz a utilização de sistema de boletos e você recebe o boleto e ele cai direto na sua conta corrente. O cliente paga o boleto e cai na conta corrente. Você vai acumulando um saldo. Para que você tenha proveito sobre aquele valor, né, você pode aplicar aquele valor, deixar ele aplicado. Dessa forma você terá uma rentabilidade de juros que é diária, né, de acordo com a taxa chamada CDI. Já temos também a poupança. A poupança é exclusiva para pessoas físicas. Ela não tem uma grande rentabilidade como aplicação, no entanto, ela não tem taxas. Então, se tratando muitas vezes de um valor menor ou de uma pessoa que não tem muita relação com o banco e quer apenas, tem a intenção apenas de depositar uma parte do seu salário, né, e não utiliza cheques, nem outro tipo de movimentação, ela pode realizar uma poupança, não terá nenhum custo ligado a taxas e, ao invés de ter um juro que será diário, ela terá um juro mensal, né? No aniversário do depósito, data que foi feito aquele depósito na poupança, terá o recebimento daquele percentual de juro. Seguindo o nosso estudo, lá na página 23, nós temos algumas informações a respeito de cheques, muito comum também, com certeza você deve conhecer. Então, muito utilizado tanto por pessoas físicas como pessoas jurídicas, o cheque é uma ordem de pagamento à vista. Mesmo como vimos anteriormente, está anexado à conta corrente, ou seja, é através da conta corrente que é possível fazer o controle dos cheques e seu funcionamento da seguinte forma. Sempre quando emitimos um cheque, alguém, o saldo da conta corrente vai se diminuindo, né? E pode diminuir, inclusive, do limite. Então, ali ele traz um exemplo. Como funciona o limite para você que não conhece o limite de um cheque? Digamos que você tem um limite de R$500. E você emitiu um cheque de R$3.000. Mas você tem um saldo de apenas R$2.500 em sua conta. O cheque terá fundo porque ainda você tem um valor limite que pode ser ultrapassado além do valor real que você tem. Vale lembrar que o limite de um cheque, ele tem uma taxa de juros meio alta, né? Bastante alta, pode-se dizer. Então, por mais que tenha esse limite deve ser sempre evitado. É uma segurança apenas para que aconteça do cheque não retornar, né? Mas deve ser sim evitado. No final da página 23, a gente tem um controle de conta bancária, para você controlar a conta bancária. Nós sabemos que você tem um extrato de conta, a qual você pode ter também esse controle, mas é interessante você fazer um controle próprio para que você consiga identificar. No teu extrato, muitas vezes, você faz um saque, né? Você é descontado um cheque, e você não sabe exatamente, apenas pelo extrato, de qual movimentação representa aquele valor. Então, você fazendo um lançamento, como a gente tem abaixo, você consegue ter um controle melhor para identificação, ainda mais tratando dentro de uma empresa, né? Então, a gente tem um exemplo, depósito de valor. Lembrando que esse é o ponto de vista da empresa. Você vai questionar, como assim um depósito foi um débito? Porque esse dinheiro ele saiu do teu caixa, saiu da empresa e foi para o banco. Então, ocasionou um débito. Se você for aprofundar na contabilidade, o método das partidas dobradas, tem muita coisa aqui que trabalha de forma semelhante para que você consiga entender. E, obviamente, se você emitir um cheque a favor de uma pessoa, será um crédito, né? Porque provavelmente esse cheque você utilizou para comprar alguma mercadoria, então é um crédito que você traz para a empresa, que você recupera para a empresa. Então é dessa forma que funciona. Lá na página 24, a gente tem uma outra planilha que você pode ver, mas essa planilha já tem a relação do banco, como que funciona para o banco. Então aquele mesmo depósito, que para nós foi um débito de 8 mil, para o banco foi um crédito. Por quê? Ele recebeu 8 mil e sobre esse valor, você está ganhando juro, mas ele está ganhando juro também, porque ele está emprestando esse valor a outras pessoas. E a hora que você desconta um cheque, que você paga um cheque, para ele é um débito, porque o dinheiro sai do banco, né? Então, apenas para que você consiga entender e diferenciar essas formas. Ali tem um exemplo, né, que vai mostrando lançamento de cheque a cheque, saldo, como ele vai ficando. Ali no canto, aquela coluna laranja, D que significa débito e C significa crédito. Na página 24 a gente vai adentrar sobre contas a receber. Algo muito comum dentro das organizações é a venda a prazo. E toda venda a prazo gera uma conta a receber. Toda empresa que vende um produto ou presta um serviço a prazo está gerando uma conta a receber. Sempre quando a empresa vendedora emite uma nota fiscal, nela devem estar contidos também todas as condições para o pagamento da mesma. Geralmente emitimos uma duplicata, né, um boleto, para que o cliente possa efetuar esse pagamento na data de vencimento. E é de grande importância que no corpo dessa duplicata constam os juros. Os juros têm que seguir a tabela do Banco Central, não podem ser juros abusivos. Então, são formas de cobrança que a empresa adota. A gente vai ter a cobrança bancária, que é propriamente o boleto que é muito comum, né? E a gente tem ainda lá na página 25, a cobrança em carteira. A cobrança em carteira é o carnezinho, né? Uma duplicata chamada duplicata em carteira, cobrança em carteira, a qual o cliente faz a compra, recebe aquele carnê, recebe aquela duplicata, que pode ser, não necessita ser um carnê, que pode ser apenas um título onde ele vai voltar a pagar apenas aquele título. O carnê são vários, né? E muitas empresas adotam ainda isso, né? A gente pode citar até uma estratégia que as empresas adotam, é que sempre vai trazer o cliente de novo para a empresa, né? Então, no ato do pagamento de um boleto, de um carnê, ele pode realizar uma nova compra. E é feito um novo carnê para ele, né? Ou recalculado o carnê que ele já tem. Digamos, acontece muito em lojas, né? Que tem esse carnê. Como o caixa fica lá no final de todas as lojas, né? O cliente vai passar por toda a loja, vai ver os produtos e, em grande maioria das vezes, acaba comprando, né? Ou se não compra, se interessa em algum produto específico que talvez na próxima semana vai comprar aquele produto. Então, o carnê, por mais que seja não tão seguro no que se refere a recebimento quanto o boleto, ele é muito utilizado por essa estratégia. SPC é um serviço de proteção ao crédito, né? Com base nele, no SPC, tanto SPC como Serasa, que muitas empresas, antes de vender a prazo, fazem uma consulta para verificar se a pessoa tem o nome limpo, né? Se ela não tem o nome sujo, já não tem outros débitos pendentes, e tendo o nome limpo, a empresa irá vender a prazo. Infelizmente, algumas empresas vendem para o cliente, vendem a prazo, mesmo sabendo que a pessoa tem o nome sujo. Isso agrava muito o risco de uma empresa de receber aquele valor, né? Porque muitas vezes você tem, na maioria das vezes, um grande capital, né, investido, e o cliente que vai levar aquele valor, aquele produto, e não pagar aquele produto, você tem que efetuar várias vendas para ressarcir aquele valor que você perdeu. Então, a função do SPC Serasa é você consultar, né, antes de fazer uma venda, e no caso de um débito, você registrar aquele débito. A pessoa não pagou, você faz um contato primeiro telefônico, né, automaticamente esses sistemas emitem uma carta no endereço da pessoa, e você faz o registro da mesma no SPC Serasa. Momento, interação. E vamos agora ao nosso segundo momento, interação, da Rádio Web número 1. Assim como a gente fez o nosso primeiro momento, a gente traz uma dúvida de um aluno. Essa dúvida é debatida aqui, a gente responde ela aqui para que também outros alunos possam compartilhar da mesma. E lembrando, caso você tenha dúvidas, utilize os canais de atendimento e a sua dúvida pode estar aqui em uma nova edição de uma Rádio Web. Eu trago a dúvida da Camila Prado, de São Luís, Maranhão, e a dúvida dela é a seguinte: qual a diferença entre SPC e Serasa? É possível estar em um e não em outro? Uma dúvida bastante comum, talvez você, caro aluno, tenha visto falar várias vezes SPC e Serasa, mas muitas vezes você não sabe distinguir um do outro, né? Principalmente as finalidades de um para o outro. Primeiramente, vale ressaltar que são duas instituições, pode-se dizer duas empresas, né? Enquanto o SPC ele tem o foco principal no varejo, o Serasa tem o foco mais em bancos, né? Então, são dois grandes cadastros de devedores, cadastros de inadimplentes, onde os associados podem sempre realizar a consulta nessa base de dados para viabilizar ou não a venda. assim como também podem utilizar desses cadastros para fazer a inclusão de um novo débito, né, para uma pessoa. Então, a diferença principal entre SPC e Serasa justamente é essa, né? Primeiramente, são duas empresas, né? Não se trata da mesma coisa. Muitas vezes, no comum, a gente ouvir SPC Serasa, acho que talvez seja até a mesma instituição. São duas coisas completamente distintas. O que acontece é que muitas vezes, na maioria das vezes, talvez, o débito é registrado nos dois locais, porque a empresa, né, ela possui, ela é associada muitas vezes através de uma CDL, que trabalha diretamente, na maioria das vezes, com o sistema SPC, sistema varejo, e existem associações comerciais, né, que trabalham diretamente com o Serasa, né, e bancos, por exemplo. Então, é comum muitas vezes a pessoa ter o registro SPC e Serasa. E muitas vezes a empresa, ela faz a consulta do débito, tanto no SPC quanto no Serasa. Mas como você disse, é possível estar registrado em um e não em outro? É possível sim, né? Digamos que a empresa faça adoção somente do sistema SPC, ela faz o registro, né, diretamente no SPC e não utiliza a consulta em canais como canais de cadastramento, como o Serasa. Então, muitas vezes você pode consultar um, né? Digamos, é muito comum em bancos, talvez não aparecer o registro no sistema SPC, né? Então, o que acontece? A pessoa, ela fica restrita do débito mesmo estando com o nome limpo no SPC, porque ela está com o nome registrado no sistema Serasa, né? Então, espero que eu tenha retirado sua dúvida, Camila, talvez a dúvida de outros alunos que a tenham. E lembrando que, em caso de dúvida, utilize sempre os canais de atendimento e a sua dúvida pode estar aqui em uma nova edição de uma rádio web. Nota fiscal, algo muito presente nas empresas. Qual a definição da nota fiscal? Ela é um documento que comprova a existência de um ato comercial, ou seja, compra e venda de mercadorias ou prestação de serviços, e tem a necessidade maior de atender as exigências do fisco quanto ao transporte das mercadorias e das operações realizadas entre os fornecedores. Tipos de notas fiscais: nota fiscal de entrada e saída e nota fiscal de venda direta a consumidor, que pode ser substituída pelo cupom fiscal. E a gente tem hoje, né, presente em nosso meio, a nota fiscal eletrônica, né? E ela trabalha de forma globalizada. Todos esses dados já são lançados diretamente na Receita Federal. Um grande avanço se tratando nesse documento, na nota fiscal, né? Porque tudo fica registrado, né? Toda a compra, toda a saída. E isso, logicamente, inibe, né? Tem grandes diferenças e grandes vantagens para o governo, porque inibe muito o desvio, né, de impostos, né, de pagamento de impostos. Partindo na página 26, a gente tem ainda mais algumas informações. A fatura, né, que é um documento que comprova a venda efetuada em uma mesma fatura, pode ser incluída várias notas fiscais. Temos a duplicata, como a gente citou antes, que é um título de crédito pelo qual o comprador se obriga a pagar dentro de um prazo específico, né, no caso de um carnê. E aqui a gente tem, na página 26 e na página 27 também, algumas informações do que deve constar, do que deve ter em uma duplicata, algumas informações para que ela tenha valor legal e que você consiga cobrar ela. Tanto a duplicata em carteira como a duplicata pelo banco, você pode registrar ela, né, caso não haja pagamento, no SPC Serasa deste cliente. Nós podemos dessa forma analisar alguns itens principais do cotidiano de uma organização. Acredito que muitos deles você já tinha conhecimento, mas a gente traz aqui para que você consiga compreender um pouco melhor. E a administração é justamente isso, né? É o controle, né? É a administração de lançamentos, de dados, de informações, para que, assim como a gente citou na análise SWOT, você ter informações precisas é muito importante. E você ter um controle também de contas a pagar e a receber é muito importante. Saber que naquela data você não pode comprometer o orçamento da empresa, porque você tem uma série de títulos a serem pagos, né? Você tem também a informação de contas a receber, que em determinada época do mês você pode realizar uma compra, porque vai entrar um certo valor em dinheiro na tua empresa decorrente de contas a receber. Então a gente vai iniciar primeiramente analisando as contas a receber. Lá na página 28 a gente tem um exemplo. São dois lançamentos, lançamento 1 e lançamento 2, para que você possa entender. Então, cada lançamento foi uma emissão de uma duplicata e posteriormente a gente recebeu ela do cliente, recebeu o pagamento dessa duplicata do cliente. E aqui a gente tem o modelo aonde a gente vai lançar. Novamente a gente cita que existem sistemas apropriados, né? Muitos sistemas aglomeram tudo, né? Vários cálculos, como por exemplo o fluxo de caixa, a gente vai ver o cálculo do custo médio, tudo em um único sistema, e é uma ferramenta muito útil para o administrador. No entanto, a gente traz aqui através de uma simples planilha para que você consiga compreender o funcionamento da mesma. Então, o lançamento duplicata para Sabrina Santos. No valor de R$375,00, duplicata número 45. Pode ver que tem os dados. Número 45, Sabrina Santos, lá embaixo naquela parte azul da planilha, ok? Vencimento dessa planilha 15/1/2020. Valor R$375,00. Ela pagou essa duplicata na data, né? Então, na parte da vermelha, você pode ver que tem 15/1/375, saldo acumulado zero, ou seja, ela não pagou juros. No lançamento 2, a gente já tem uma situação onde o cliente paga juros. Então, a gente tem Diogo Santos, duplicata 32, valor, aliás, vencimento 5/4, valor R$250. Era para ele ter pago essa duplicata, como a gente consta, como tem lá na informação do banco, no lançamento, aliás, no dia 5/4. Era para o mesmo ter pago. No entanto, ele fez o pagamento no dia 20/4. Pode ver que lá em cima, na descrição do lançamento 2, recebimento duplicata número 32 com 15 dias de atraso e juros de 0,22 ao dia. 0,22 ao dia. Então é feito o cálculo, 15 vezes esse percentual de juros sobre o valor, e vai dar um saldo acumulado de 8,25%. Foi cobrado 3,30% a mais de juros. E tudo isso deve ser registrado, né? Porque, caso contrário, ele vai te dar uma sobra de caixa e você não vai conseguir entender de onde que veio aquela sobra de caixa. Então, tudo deve ser devidamente registrado. O cliente paga em atraso, o procedimento é a cobrança de juros e os juros também devem ser registrados. Assim como a gente faz o controle das contas a receber, para que a gente consiga analisar e ter projeções de qual época que entra mais valor dentro da empresa, para a gente consiga fazer projeções de como será o fluxo assim, aqui 60 dias, qual o valor que eu tenho a receber aqui 60 dias, eu posso fazer um investimento na empresa, eu posso comprar mais matéria-prima, e tudo isso é importante. Informações, dados na administração é muito importante. Que esses dados que a gente está lançando aqui irão ficar registrados. Futuramente, aqui 3 anos, você vai poder analisar esses dados e verificar qual época do ano que você vende mais, né? Qual época que você recebe mais e traçar estratégias. Mas assim como você faz controle de contas a receber, você também tem que controlar as suas contas que você tem a pagar. E quando uma empresa efetua uma compra, por exemplo, de mercadorias para estoque, ela está aumentando a conta estoque, porém também está elevando as obrigações, as dívidas da empresa. E aí ele cita uma tática muito comum das empresas, que é a compra a prazo, né? Então o que acontece? Muitas vezes se barganha e se tenta comprar a prazo uma mercadoria com um preço competitivo, e a empresa faz uma promoção. Assim que recebe aquela mercadoria, com a promoção com foco na venda à vista. Então ela gera um valor imediato de um capital que ela ainda não pagou, né? Então ela recebe um valor de uma mercadoria que ainda ela não precisou pagar. Então ela gera lucro sem necessitar ter um capital de giro. É uma técnica muito comum e uma estratégia muito utilizada dentro das empresas. Hoje a gente sabe e a gente sente que o foco da venda à vista já perdeu um pouco o foco do que se tinha alguns anos atrás. Mas tudo são tendências, né? Ao longo dos anos, quem sabe, é uma tendência que possa voltar a venda à vista, e cada caso é um caso, né? Temos clientes que vão buscar sempre comprar à vista para ter diferenciais em termos de desconto, e tem clientes que já preferem a compra a prazo, né? Hoje, com o cartão de crédito, é uma grande tendência você comprar produtos e parcelar em 10, 12 vezes, né? Independente do valor da compra. Então, controle de contas a pagar, ele cita que é muito importante que a empresa não pague nem antes o valor, porque ela vai tirar capital da empresa, talvez um capital que esteja rentabilizando juros, e tampouco pague depois, com atraso. Ela tendo recurso, ela tem que pagar no dia correto, pagando depois, ela irá pagar juros, que irá ser um valor a mais, né, um gasto a mais na empresa. Então, utiliza-se muito, em caso de boletos, o agendamento de boletos, você agenda o boleto até mesmo no caixa eletrônico, você consegue fazer o agendamento, a empresa consegue fazer, e no dia do vencimento, exatamente no dia, o boleto é descontado. É necessário apenas cuidar para que se tenha saldo naquele determinado dia, e dessa forma a empresa não perde. Em relação às contas a pagar, ao processo de compra que uma empresa faz, deve ter uma análise um pouco mais rigorosa do que uma compra que você faz, né? Você, como consumidor, que você vai na loja, compra um tênis, o processo de compra é muito simples. Para uma empresa, quando ela compra um produto de um fornecedor, algumas técnicas, algumas dicas devem ser levadas em conta para que a empresa não tenha prejuízo. Então, a gente cita 5 passos para realizar compras, né? O controle das obrigações de uma empresa. Então, o primeiro passo é propriamente a contratação. É a fase onde se formaliza a compra, né? O vendedor externo vai até a empresa, até a sua empresa. Ele mostra os produtos, é formalizado um contrato de compra e venda, né? É entregue um recibo, também é entregue um pedido. Segundo passo é a efetivação, corresponde ao momento em que esse produto é entregue. Né, ou ao momento que a prestação do serviço é prestado, que pode tanto ser produtos como serviços. Nesse exato momento é que é emitido a nota fiscal. Terceiro passo é a validação, é a fase onde o setor que recebeu os materiais ou serviços prestados confirma que a compra ou serviço se efetivou conforme as condições que foram pré-estabelecidas. O quarto passo é o procedimento de contas a pagar. É a fase onde os dados do pedido são confrontados com os dados da nota fiscal, né? Antes de você lançar lá no sistema que tal dia você tem que pagar, você confronta que realmente os valores que foi contratado, né, no pedido são os mesmos do que você irá pagar no boleto, né? E o último passo, que é o pagamento no dia pré-agendado. Nós temos na página 29 as fichas de contas a pagar. É o mesmo funcionamento das contas a receber. A gente também novamente traz uma planilha, são 2 lançamentos que você pode visualizar, e você pode ver novamente nesses lançamentos que o primeiro, no valor de R$670, não incidiu juros e foi pago na data. O segundo, da empresa CIA TPO Limitada, ele já teve juros incluído porque a empresa não conseguiu pagar a tempo. Era a empresa ter pago no dia 10/6 e a empresa conseguiu pagar somente no dia 15/6. Então, ela teve que pagar 1,1% a mais, porque a taxa de juros era de 0,22 vezes 5 dias. Aqui não consta, mas ainda em muitos boletos tem uma multa que é cobrada. Além da taxa diária, é uma multa, né? A multa mora. Então, foi pago um valor a mais e que deve ser lançado, porque é um débito a mais que a empresa vai ter. Pedido de compras, ainda lá na página 30, é de extrema importância que a empresa, ao realizar uma compra, emita ou peça para emitir um pedido de compras, né? Porque ali você vai confrontar a mercadoria que você recebeu, é a mesma que foi contratada. E é uma prova legal que, caso tenha alguma irregularidade, você não necessita fazer o pagamento daquela mercadoria, você devolve e a empresa tem que buscar sanar o problema que aconteceu ou fazer a modificação no valor, mas é uma garantia que você vai receber exatamente aquilo que você contratou. Continuando com nossos estudos, na página 31, a gente vai aprender um pouco mais sobre fluxo de caixa. É uma ferramenta muito importante assim como a gente citou, a administração ela se baseia em dados para a tomada de estratégias, né? Estratégias administrativas, estratégias de gestão. E o fluxo de caixa é uma ferramenta muito importante que serve de base para a empresa tomar decisões, decisões ligadas à tomada de investimentos na empresa, ampliação da empresa, para definir épocas onde se vende mais a prazo, onde se vende mais à vista, onde se vende mais de uma forma geral. E quanto mais informações um gestor de uma organização pode ter, mais eficaz será a sua gestão. Então, a gente tem o fluxo de caixa como essa ferramenta muito importante, onde todos os dados são lançados, as contas a pagar, a receber, todas essas informações, e serve de instrumento de análise para a tomada de decisões. Então, como a gente pode ver no primeiro parágrafo, todas as empresas necessitam muitas vezes fazer um planejamento futuro para poder estabelecer metas e tomar decisões. Para isso foi criado o fluxo de caixa. A função dessa ferramenta é de informar o empresário sobre a situação da movimentação diária financeira da empresa, disponibilizando as informações referentes aos pagamentos, recebimentos e ao saldo realizados e a se realizarem de forma diária e acumulada. Ou seja, o fluxo de caixa também serve de projeção para que saiba naquele período em qual é o período do ano que vai entrar mais valor, né? Digamos que você fez uma quantidade de vendas a prazo e em uma determinada época do ano esses boletos vão entrar no caixa da empresa, né? Então você sabe que a partir daquela determinada data você já pode assumir alguma obrigação. Antes talvez já seja um pouco mais complicado. Quando o resultado do fluxo de caixa de uma empresa for negativo, significa que a empresa está gastando mais do que ela está recebendo. E deve-se ficar atento a isso. É por isso que o fluxo de caixa é importante. O que pode acontecer para que o fluxo de caixa esteja negativo? O que pode estar acontecendo na organização? Os prazos para pagamento oferecidos aos clientes, às vezes eles são superiores aos prazos que você tem para pagar o fornecedor, né, daquele produto. Ali tem a questão, se você não tem um capital de giro, você não consegue vender com prazo maior do que você tem a pagar, né? Vai chegar um momento que você vai ter que pagar o teu fornecedor, e se você não tiver como pagar esse fornecedor, você vai pagar juro, e além do mais, você vai perder até mesmo aquele fornecedor, levando muitas vezes o teu negócio ao fracasso, né? Então, deve ter muita atenção, se você não tem capital de giro para bancar, né, esse pagamento do fornecedor com uma venda a prazo do teu cliente no mercado acontecendo com um prazo maior, você não pode efetuar essa venda a prazo maior do que você tem que pagar o teu fornecedor. As compras para a composição de estoque estão muito elevadas em relação ao giro de estoque efetivo. Ou seja, você muitas vezes, isso acontece muito, né? Digamos no período de final de ano, período de onde as vendas estão um pouco mais elevadas, o empresário investe muito na compra de produtos, equipamentos, né, que ele vai comercializar ou que ele vai produzir, industrializar, e ele faz uma contratação, compromete o seu fluxo de caixa para a compra daqueles produtos, mas chega naquele momento e as vendas não são o que eram esperadas, né? Então isso faz comprometer realmente o fluxo de caixa da empresa. É uma situação que pode tornar o fluxo de caixa da empresa negativo. Outra situação também é a retirada em excesso de prolabore por parte dos sócios. Muitas vezes os sócios retiram um valor excessivo da empresa. Você sabe que o prolabore é uma retirada, né, do capital, da lucratividade da empresa, para que os sócios possam gastar da forma que melhor entender, né? Então, a maioria das empresas funciona dessa forma, eles têm geralmente um salário mensal, mas quando é acumulado uma certa lucratividade, tem um acúmulo de um certo valor, eles resgatam esse valor de acordo com o que eles têm investido na empresa, né? A gente trabalhou lá os tipos de empresa, né? A quantia de participação que cada um dos sócios pode ter. Então, o que que acontece? Muitas vezes, essa retirada de valor, ela é excessiva, ela é tão excessiva, às vezes o sócio retira um valor da empresa para trocar de carro. E muitas vezes isso compromete, na maioria das vezes, compromete muito o fluxo de caixa da empresa. Por quê? Ele tirou um valor para pagar um fornecedor, ele tirou um valor para honrar compromissos operacionais, o aluguel da empresa. Então, somente pode fazer a retirada quando se tem um valor de margem, um valor de segurança e além de ter um valor para pagar todos os compromissos da empresa. Somente essa sobra que pode ser retirada, né? Então, quando, além de você ter para pagar todas as obrigações da empresa, você ainda ter uma margem de segurança, e o que passar essa margem de segurança ainda é o indicado que pode ser retirado por parte dos sócios. Essa é a maneira correta de gestão nas empresas. Porém, dificilmente acontece. Empresas de pequeno porte, a gente vê muito a vida pessoal da pessoa sendo trabalhada junto com a vida financeira da empresa, né? Então, se a empresa está em alta, naquele momento que a empresa já faz uma venda, a pessoa já retira uma parte do valor para ela, para os sócios, no caso de sociedade, por exemplo. Então, esse foco na gestão de fluxo de caixa da empresa deve ser levado muito em conta. Você tem que ter um valor suficiente para pagar seus compromissos, suas obrigações que estão contratadas, digamos, muitas vezes você contrata obrigações em um período de 6 meses, né, que você sabe que vai ter boletos para pagar até em um período de 6 meses relacionado a fornecedores. Você tem que ter uma margem de segurança. Essa margem de segurança é uma margem para que, caso você não tenha uma baixa no volume de vendas, você consiga tocar ainda o seu negócio. Geralmente, essa margem de vendas, ela tem um foco no pagamento de aluguel, é considerado os gastos operacionais da empresa, um período de 1 ano. Né? Isso seria o ideal que toda empresa tivesse como valor de margem de segurança. Isso daí, digamos, se você tem R$ 2.000 de aluguel e mais R$ 4.000 de funcionário, que por 12 meses você vai ter, então, um valor de R$ 72.000 a pagar, que são fixos, que você sabe que você vai ter que pagar vendendo ou não. Então, tem os R$ 72.000. O ideal é que você tenha uma margem de segurança de R$ 72.000 no seu negócio. Que mesmo que você não tenha, que tenha dificuldades na venda, você vai ter valor para honrar esse compromisso. E aí, os valores que sobrar, né, posteriormente a esse valor, são valores que os sócios podem retirar, pro labore. O mais adequado ainda é que parte desses valores, né, os sócios ainda deixam para integralizar na empresa e para investir cada vez mais, né, para que essa fonte de renda também seja cada vez maior, porque eles estão ganhando com isso, né? Então, a interferência dos sócios no fluxo de caixa, ela traz grandes estragos, né? Então, geralmente na empresa, a forma de gestão correta, né, a gente vê muito na teoria essa explicação, mas a gente sabe que na prática acontece muito pouco. O colaborador, aliás, o sócio ou o proprietário único da empresa, estipular o valor que ele vai receber mensalmente, né, assim como o funcionário dele, digamos que ele, para pagar as suas despesas pessoais, o aluguel da residência onde ele mora, os custos, família, enfim, ele tem que receber R$ 2.000 por mês. Essa é a retirada mensal dele, é o seu salário, né, como proprietário da empresa, desde que, logicamente, ele exerça as funções, né, dentro daquela empresa, né, que não seja apenas um investidor e que ele tenha um gerente, um outro administrador que toque o negócio e ele nem sabe o que acontece. Aí, logicamente, se ele recebe salário, o salário dele é um prolabore, porque ele não se dedica naquela operação. Então, nessas situações, o empregador, né, o proprietário, ele vai receber o seu salário, ele vai ter como manter o seu custo de vida, manter as suas obrigações pessoais, e o prolabore geralmente acontece uma vez por ano, é você retirar as sobras, né, que realmente são sobras dentro da empresa, que realmente são além daquela margem de segurança, né, além das obrigações que você terá que pagar. E aí fica aquela questão, né? Talvez aquela sobra é um grande montante. O que eu vou fazer com aquela sobra? Será que é mais viável para o empreendedor eu trocar de carro, ou comprar um apartamento, ou eu investir na empresa, né? Comprar equipamentos para que consiga produzir com maior eficiência? Ou será que eu posso investir no meu negócio? Tem aquela questão, você tem que analisar se realmente é seguro também, se o seu negócio está estável, vale a pena você comprometer um grande valor nesse investimento. Talvez, ao invés de você comprar um apartamento, quem sabe seja mais viável você comprar uma sala comercial para a tua empresa. Cabe a você decidir, né, como proprietário, como sócio, qual a melhor função. A gente dá uma ênfase, né, nessa questão dos sócios, da gestão em relação ao fluxo de caixa da empresa, porque a gente sabe que acontece muito, né? Essa falta de controle administrativo dentro de uma empresa é um grande prejudicial, né? E você tendo aquela margem de segurança que a gente citou, a gestão ela tem um desenrolar mais suave, pode-se dizer assim, porque não se cria tanto aquele pânico. Eu tenho que vender tanto para pagar o aluguel. E a gente sabe, né, indiferente no ramo no varejo, no serviço, no ramo de serviços, todos os negócios têm altos e baixos, né? Então, você tem uma margem de segurança e dá a garantir que você passe por uma fase difícil, né, até você encontrar um novo momento no mercado, um momento bacana, onde você volta a ter lucratividade. Você tem a margem de segurança hoje, você tem uma margem de segurança, conseguir formar uma margem de segurança numa empresa, é o que ele vai garantir você ficar 10, 20, 30 anos no negócio ou ficar apenas 6 meses, né? Então, é algo que deve ser realmente levado em conta. Outro fator também, os juros bancários pagos devido a empréstimos curtos ao longo prazo vão crescendo devido à constante operação de descontos e cheques pré-datados. Mas há uma situação considerada ideal, que é quando o saldo fluxo de caixa está positivo. Então, se a empresa consegue cumprir com suas obrigações, realizando o oposto dos itens que a gente citou, ela, né, estará estável e com uma gestão adequada. Quais são os benefícios do fluxo de caixa na empresa? Aquilo que a gente citou, né, todos eles que você pode ver da página 31 até ali na página 32, tem o foco de avaliar, analisar, né? Aumenta a comparabilidade dos relatórios, do desempenho operacional, avaliar as alternativas de investimento, avaliar o controle ao longo do tempo das decisões importantes. Tudo isso é muito importante. Quais os tipos de fluxo de caixa que a gente tem? A gente tem dois tipos de fluxo de caixa. O método direto, que é o mais utilizado, e o método indireto, que é muito importante também, porque ele calcula índices como depreciação, amortização e exaustão, que a gente vai ver naquele respectivo método. Primeiramente, fluxo de caixa de método direto é onde você coloca todos os recebimentos de clientes, os juros e dividendos que você recebeu, né? A gente tem aquela questão do controle de contas a receber, aquela conta com o valor e o juro, o pagamento de fornecedores, o pagamento de empregados, os juros que você pagou por atraso ou também por um investimento que a empresa tenha feito, o imposto de renda pago e outros recebimentos. Então é um método bem simples. Lá na página 33 a gente tem um exemplo do mesmo, né, aquele quadro azul, que demonstra exatamente como é esse fluxo de caixa direto que a empresa faz. Mais uma vez a gente cita, a gente tem uma planilha aqui, mas esse método é muito encontrado e é facilmente encontrado na internet, em programas, em aplicativos, aonde simplifica muito mais a gestão da organização. Outro tipo de fluxo de caixa é o fluxo de caixa pelo método indireto. Ele é muito semelhante ao método direto, no entanto, ele inclui ainda alguns índices, alguns fatores, que são os fatores de depreciação, amortização e exaustão. Depreciação é a depreciação dos bens que a empresa possui, veículos, equipamentos, o prédio próprio dela. O que quer dizer isso? Veículos, por exemplo. Um veículo deprecia tantos por cento ao ano. Ou seja, se a empresa ficar rodando com aquele veículo em determinado tempo, ela, além de ter o custo de manutenção, ela vai ter que trocar esse veículo, né? E é necessário um novo investimento. Então, são bens que eles vão se depreciando ao longo do tempo, seus equipamentos, e tudo isso deve ser levado em conta. Mas qual o valor que eu devo lançar de depreciação? Há uma tabela, e até você pode buscar na internet, apenas buscando como tabela de depreciação, cada item, digamos, veículos, é tantos por cento, computadores é tantos por cento, máquinas e equipamentos deve calcular tantos por cento ao ano, né? Então, você sabe que se o teu capital é de tantos, né, tantos mil, vai ter um percentual total que você vai ter que incluir lá como depreciação, que é um material aqui, é um equipamento, é um veículo, que ao longo dos anos você vai ter que restituir para a tua empresa ficar, ainda continuar funcionando, você vai ter que comprar novamente, e ele vai ter que sair do recurso da empresa. Temos também a amortização. A amortização é um lançamento onde você lança num fluxo contínuo todas as despesas que você vai ter fixa relacionada a aluguéis, por exemplo. O aluguel da tua empresa durante o período de um ano, você sabe que vai ser tanto, né, por mês. Talvez a tua empresa tenha equipamentos alugados, você sabe que você vai ter um custo X. Então tudo isso é lançado como amortização. E exaustão também, em algumas situações, em alguns tipos de empresa, é quando a empresa explora algum bem, né, alguma atividade, que vai ter fim, né? Que não é renovável, uma fonte de matéria-prima não renovável. Por exemplo, mineradoras, empresas que trabalham com madeireiras, por exemplo, com madeiras nobres, né, que a gente sabe que não são renováveis, né, matérias que não são renováveis, vai ter uma exaustão, né? Ou seja, vai ser lançado, né, um período no fluxo de caixa, mais ou menos, de quanto tempo esse bem vai se esgotar, é lançado, e a gente sabe que em tanto tempo as atividades da empresa vão ser encerradas, porque não tem mais como se utilizar daquele bem de consumo, daquela matéria-prima. Então, algumas particularidades, logicamente, em algumas situações apenas se utilizaria isso, mas eu chamo atenção para a depreciação. A depreciação ela está presente em qualquer tipo de empresa, e ela deve ser sim levada em conta. Você deve analisar sim os seus custos que você tem na aquisição de novos equipamentos, na manutenção de equipamentos. Na página 34 nós temos um modelo desse fluxo de caixa. E nós temos na página 35 controle de estoque. O controle de estoque é muito importante, né? A gente tem ali um exemplo do controle logo abaixo, né? Compra e saída de mercadorias, né? Compra através da nota fiscal 123, lá a gente tem a nota fiscal 678 relacionada a vendas, e o estoque vai se movimentando. Logicamente, a gente chama atenção que também pode ser utilizado um sistema próprio da empresa, né? Aqui a gente traz através de uma planilha. O que eu gostaria de destacar aqui, como a gente está comentando sobre estoques, é o preço de custo do produto da empresa. Uma outra coisa muito comum no cenário brasileiro é a formação de preço. O empresário, ele não sabe o preço de custo do seu produto, não sabe o preço de custo do seu serviço. Ah, mas qual é o preço de custo? Ah, meu, por quanto que você vende aquele produto? Ah, o produto chega, eu coloco 30% em cima e vou vender. 40%, 50%, eu tenho serviço. Ah, meu concorrente A e B cobra tanto, eu como estratégia de mercado vou fazer 10% mais em conta. Essa é a estratégia correta que a empresa está tomando? Será que é a melhor estratégia do mercado? Calcular o preço de custo é algo que deve ser levado muito em conta. Preço de custo, além de você ter o valor lá da nota fiscal, você deve agregar no preço de custo tudo, inclusive a depreciação do veículo da empresa. Isso também tem que estar no cálculo de custo do seu produto. Então você vai pegar lá no teu fluxo de caixa que você fez, todas as despesas operacionais, porque são despesas operacionais que dependem da continuidade de negócio. Por exemplo, o aluguel da empresa, pagamento de funcionários, vai somar tudo, além de um valor que é o valor que você tem de gasto sobre uma movimentação, sobre uma compra de um produto, você sabe que você vai pagar imposto. Então, esses impostos também devem estar incluídos. Tudo deve estar incluído. Talvez, você fazendo esse cálculo, analisando, você vai verificar que você pode fazer um preço mais em conta. Você estava cobrando 50% porque achava que estava dando uma lucratividade, estava pagando, aliás, os seus custos operacionais, e estava daqueles 50%, estava sobrando 25% ainda de lucratividade. Cada negócio tem suas particularidades. Então a gente traz essa informação para que você reflita e veja realmente qual que é o teu preço de custo. Porque o que acontece na maioria dos casos é quando se trata de uma promoção, de um desconto, né? Você faz, eu vou vender a quase preço de custo. Me custa R$50 esse produto, eu vou vender a R$52. Só para, né, para ganhar R$2, para não dizer que eu não ganhei nada. É uma promoção. Se você for fazer as contas, você vai ver que esse produto custa bem mais do que R$52. R$50 é o que você pagou lá do teu fornecedor. Aí você tem que incluir todos os custos que a empresa tem naquela produção, naquela venda, naquele produto. Tudo deve ser incluído. E como é que eu faço para incluir isso? Soma todas as despesas. Aí você vai calcular mais ou menos o montante total de vendas que a tua empresa faz, em termos de unidade, e tenta acrescentar, em termos de percentuais já, quantos por cento é o teu custo sobre cada produto. Então, mais logicamente, a margem de lucro, que é o que você quer ganhar. Eu quero ganhar 30% realmente líquido. Eu quero, em cada R$10, eu quero ganhar R$3 líquido. Então você vai ter que fazer o cálculo, quantos por cento além dos 30%, calcular qual é o preço de custo, e assim você vai saber realmente a elaborar promoções, né, a ter preços estratégicos, porque você não pode comparar o preço que o teu concorrente faz com o preço que você quer aplicar, talvez por fatores até mesmo do aluguel que você tem, para mais ou para menos, você permite você fazer um preço diferenciado para o teu cliente, talvez mais em conta, talvez você não consiga um preço tão adequado. Então, são fatores que devem ser levados em conta. Aqui eu chamo a questão do cálculo do preço médio do estoque, custo médio do estoque. Então, o que que acontece? Digamos naquela situação da mercadoria. Eu compro aquele produto a R$50. Estou comprando ele a R$50, ok? E eu tenho 20 unidades no estoque. Eu preciso comprar mais produtos. Aí eu vou comprar mais 50 produtos, que custavam R$50, mas o fornecedor diz que vai aumentar o preço e está a R$70, que é uma coisa muito comum, né? Qual o valor de custo agora desse produto? Vou pegar os dois, né? Era 50 e 70, vou somar e vou dividir por 2. Não é o cálculo correto, porque a gente sabe que você tem apenas 20 mercadorias, 20 produtos que custavam 50, ok? E você vai comprar novamente mais 50 produtos que custavam 70. Então, você apenas somando 50 com 70 e dividindo por 2, não vai dar certo. Você tem que trabalhar com a quantidade que está sendo comprada e adquirida. E é um cálculo muito simples de ser feito, mas que pouca gente realmente elabora esse cálculo para saber realmente o custo do produto. Que aí você acha nessa situação, como quando você compra uma quantidade geralmente maior do que a que você tem no estoque, logicamente, o teu preço de custo, né, ele vai ser muito maior do que você pegar, somar 50 com 70, né, que daria 120, e achar que é R$60. Não vai ser 60. A gente tem um exemplo lá na página 36, de uma mercadoria que custava R$10 e uma nova compra ela custou R$12,20. Pela lógica, muitos empresários somam R$10 com R$12,20 e dividem por 2. Irão obter o valor de R$11,10. Ah, esse é o meu novo custo agora, então. Mas o cálculo não está certo, porque você tem que trabalhar a quantidade de produtos. Então, a gente vai trabalhar a fórmula correta. Tem vários cálculos, né? A gente pode voltar lá na página 35. Tem o cálculo do custo médio, o cálculo do PEPS, que é primeiro entrar e o primeiro a sair. Ou seja, tenta-se trabalhar, dividir o estoque para primeiro sair os produtos que custavam mais baratos e depois, quando entrar os produtos novos, aumentar o preço. Né? Tem o EPS, que é o último entrada, o primeiro a sair, que é exatamente ao contrário, primeiro os mais recentes e depois os mais antigos. Mas logicamente que tudo isso fica muito difícil o teu controle de estoque, controle logístico, como é que tu vai separar os produtos, né? Mesmo que não sejam os produtos, como é que vai separar as quantidades. É, e em 99% dos casos é utilizado o cálculo do custo médio. Então, voltando lá na página, indo lá na página 36, a gente tem essa fórmula, que é muito simples. Primeiro passo, a gente vai fazer o quê? A gente vai somar as quantidades que a gente tinha de produto com a quantidade que foi comprada. Posteriormente, né, a gente vai obter um resultado com essa soma. Posteriormente, a gente vai somar o valor total das mercadorias que a gente tem no estoque e o valor total dessa nova compra, e obteremos o valor. E por fim, você apenas divide o valor total das mercadorias que há no estoque pela quantidade total de mercadorias em estoque, e a gente vai ter o custo médio. Então, o valor total das mercadorias que é no estoque, ou seja, somando as que já estavam, as que foram compradas, e depois somando a quantidade de mercadorias que estavam junto com as que foram compradas. Lá embaixo a gente tem um exemplo prático que a gente citou. Primeiramente, na nota fiscal 123 foi comprada R$10, certo? E depois na nota fiscal 149 foi comprada a R$12,20. Foram compradas 100 unidades na primeira nota, mas a gente pode ver que no momento, lá no dia 6/6, quando foram compradas novas mercadorias, havia em estoque apenas 30, correto? Então, foram compradas mais 80. Então a gente vai ter, você pode acompanhar lá na página 37, 30 mais 80, dando um total de 110. Esse é o total de mercadoria, somando o que eu tinha com o que eu comprei. Segundo passo, a gente tem o total de mercadorias que havia no estoque, né? Ou seja, 30 unidades, mais o total da nova compra, que são 80. Então a gente já pega diretamente os totais, né? 30 vezes 10, a gente tem R$300, que foi o valor dessa compra que foi feita, aliás, que é o valor do que a gente tem em estoque daquele refri do produto, e a gente tem a nova compra, que é 80 vezes 12,20. A gente vai ter 976. Somando 300 mais 976, a gente tem 1.276. Então a gente tem o valor total em estoque e o valor total, aliás, a quantidade total de estoque e o valor total de mercadorias. E agora a última etapa é apenas dividir esse total de 1.276 pelo 110. Que aí a gente vai ter o valor de 11,60. Então você pode ver que já deu diferença, né? A gente tinha, se você for somar 10 com 12 e 20 e dividir por 2, irá dar apenas 11,10. Se você efetuar esse cálculo simples, você já vai ver que o teu custo correto da mercadoria, que agora você deve trabalhar, é 11,60. Que diferença faz isso? Talvez ao invés de ser uma compra de 10 para depois 12, poderia ter sido uma compra de 1.000 para 1.200. Né? Ou outro fator que é determinante, a gente não sabe quantas mercadorias podem estar sendo citadas. Aqui a gente está falando de 30, 80, mas talvez seja 30 mil, 80 mil. Então, por mais que essa diferença seja pequena, ela faz diferença sim, né? Então, você ter um cálculo correto para realizar essa análise, né, de qual é o verdadeiro valor que você pode trabalhar, faz muita diferença sim. Trazemos agora uma outra ferramenta muito importante que você pode visualizar a partir da página 37, tão importante quanto a análise SWOT que a gente verificou um pouco mais atrás. Então, a gente traz o plano de negócios. Com certeza você já deve ter ouvido falar do plano de negócios, você é empreendedor, você profissional da administração que está buscando um aperfeiçoamento. O plano de negócios é muito importante. É uma ferramenta muito útil dentro da empresa. E ao contrário do que muita gente pensa, ele não serve apenas quando você vai implantar um negócio. Logicamente que se você for implantar um negócio, ele é fundamental. Ele é a primeira etapa que você deve fazer na implantação do negócio. Ali você vai entender se o negócio é viável ou não, sem que você tenha que arriscar, talvez largar o seu emprego, investir o seu capital, vender a sua casa para você constituir a sua empresa, sendo que através de um plano de negócio você já conseguiria identificar se o negócio é viável ou não. A gente citou a questão da mortalidade das empresas, que é algo enorme, mas eu gostaria de citar algo relevante que ajuda a comprovar o porquê que muitas dessas empresas não consegue se permanecer no mercado. Apenas cerca, são dados, né, que não são muito concretos, mas estimam-se que apenas 20% ou menos do que isso dos empreendedores, quando vão montar um negócio, realizam um plano de negócio e realizam uma estratégia, colocam no papel toda a estratégia que vão adotar. Então, é algo que explica muita coisa, né? Com certeza, acredito que a grande maioria dos que montaram o plano de negócio estão, né, com suas empresas ainda em funcionamento. Porque você, no montar um plano de negócio, você consegue identificar se é viável ou não. Muitos, talvez, estavam com a ideia de montar um determinado negócio e elaborando o plano de negócio, sendo que não é algo tão interessante assim, que não é o que ia dar uma rentabilidade, que teria um risco, né? E talvez montar um outro negócio ou não montaram nenhum negócio. No entanto, a gente também descreve que ela é importante para você que já tem a tua empresa, né? Para a empresa que você trabalha, porque o plano de negócios ele ajuda a você mentalizar se você está no caminho certo, se é esse o caminho correto que você está seguindo. Ele ajuda também a você decidir se você está no momento em que você quer ampliar, talvez abrir uma filial, né? Várias situações, ele também te ajuda a tomar essas decisões. Então, como diz lá na apostila, o conceito do plano de negócios é um documento que descreve quais os objetivos do negócio, quais os passos devem ser dados para que esses objetivos sejam alcançados, diminuindo os riscos e as incertezas. O plano de negócios permite identificar e restringir seus erros no papel ao invés de cometê-los no mercado. Aquilo que a gente citou, né? Coloque seus erros no papel ao invés de cometê-los no mercado, porque custa muito caro. Custa muito caro. O plano de negócios serve para auxiliar na conclusão se a ideia é viável ou não, e buscar informações mais detalhadas sobre o seu ramo, os produtos e serviços que pretende oferecer a seus clientes, concorrentes, fornecedores e principalmente sobre os pontos fortes e fracos do seu negócio. Análise SWOT que a gente verificou anteriormente. Então, algumas informações a respeito do plano de negócios, partindo lá na página 38, a gente vai ter exemplificação de uma forma bem resumida, né, do plano de negócio, como você montar ele em 7 etapas. Né? Tem vários tipos de plano de negócio, a gente traz um plano de negócio mais simples, mais básico, que ele é dividido em 7 etapas, 7 importantes etapas, as quais você deverá seguir. Então, primeiramente, a etapa número 1 é o sumário executivo. O sumário executivo nada mais é que um resumo do plano de negócio. A descrição do projeto, o que é o negócio, quais os principais produtos ou serviços, né? Quais são os principais clientes, a localização da empresa, onde que se pretende instalar a empresa, o montante de capital que será investido, né? A projeção de faturamento mensal, quanto você quer ganhar mensalmente, quanto você acredita que é possível ganhar mensalmente nesse negócio. Uma resposta sincera, né? Que você deve levar em conta, se baseando como está o mercado atual, como está a relação com os concorrentes, qual o faturamento que os seus concorrentes têm na sua cidade, né? Seria um pouco loucura você acreditar que inicialmente você teria um faturamento maior do que os seus principais concorrentes, né? Você tem que começar com uma ideia lógica de qual seria o seu faturamento. A segunda etapa é a apresentação da empresa, né? Ali você vai descrever mais definidamente qual é o setor da atividade, é comércio, agropecuária, serviço, a forma jurídica, é uma sociedade simples, é uma sociedade empresária, o regime tributário, simples nacional, o lucro real, o lucro presumido, o capital social, qual vai ser o valor investido pelos sócios da empresa, ou se é através de um empresário individual apenas. E a gente vai para a terceira etapa. Eu acredito que a terceira etapa ali vai definir se o negócio vai ser viável ou não, dependendo das estratégias de marketing do seu mercado, né? Você pode ter, por exemplo, uma padaria na sua cidade como um grande negócio, né? Um negócio muito viável, mesmo que tenha centenas de padarias já. Mas ela tem que ter diferenciais de mercado. Ela tem que ter estratégias de marketing que vão garantir a fidelização do cliente e vão garantir a atração dos clientes até a tua empresa. Então, as estratégias de marketing no plano de negócio, o plano de marketing como um todo, é algo muito importante. O que deve ser feito nessa etapa de elaboração do seu plano de negócio? Deverá ser feita a descrição detalhada dos produtos comercializados e serviços prestados. Posteriormente a isso, deve ser feito um estudo minucioso de quais são os seus clientes, verificar seu público-alvo. Essa etapa é muito importante. Você deve verificar qual será o seu público-alvo. Jovens, idosos, mulheres, qual a região que você pretende atingir dentro da sua cidade. E com base naquele público específico é que você vai moldar o seu negócio para atender aquele público específico. Qual a mídia que aquele público específico tem acesso? Rádio, TV, jornal local, TV, qual emissora de TV daquelas pessoas daquela região é mais assistida? Qual emissora de rádio é mais ouvida? São fatores, pequenos fatores determinantes, mas que fazem muita diferença. Qual a característica financeira daquela região que você vai atuar? Qual a característica daquele público jovem? Em qual horário eu devo anunciar o meu serviço, o meu produto? Aonde que o meu jovem se encontra? Onde o jovem está? É para que eu possa colocar talvez um outdoor em um ponto estratégico. Você definindo o teu público-alvo, e você deve definir o teu público-alvo, toda empresa, por mais que trabalhe como público geral, sempre tem um público-alvo a qual ela tem um foco mais especial e que é uma boa parcela dos seus clientes. Então, fazer essa análise do público-alvo é muito importante. Analise também, estude também os concorrentes para buscar diferenciais que os destaquem de seus concorrentes. Então, você deve buscar o que os seus concorrentes fazem hoje no mercado para atrair clientes, o que dá certo, né? E acima de tudo, buscar diferenciais. Se a gente pode resumir em uma única palavra o que vai fazer um negócio dar certo ou não no mercado que a gente vive hoje, são diferenciais de mercado. A sua empresa possui diferenciais de mercado que são atrativos para o seu cliente e você se manterá no mercado sem problema algum. desde que você cative sempre diferenciais, né? Porque os diferenciais de hoje não serão os diferenciais de amanhã. Pode inspirar seus concorrentes a também buscar esses mesmos diferenciais que hoje são exclusivos seus. Então, você analisar as estratégias de marketing que os seus concorrentes fazem para adotar clientes. Será que eu não consigo fazer uma estratégia semelhante à que ele faz? Né? No comércio tem muito disso, no mercado tem muito disso. Copiar aquilo que já deu certo, né? E aperfeiçoar ainda mais. Porque aquilo que você fizer e der certo, os outros também irão copiar. Então, você tem que estar sempre evoluindo e buscando esses diferenciais. Estudar os fornecedores, verificar quais são os melhores fornecedores para trabalhar, visando preço baixo e boa qualidade, prazo de entrega. E criar estratégias promocionais, propaganda em rádio, jornais, revistas, amostra grátis, mala direta, folhetos, cartão de visitas, catálogo, brindes, sorteios. Eu chamo muita atenção nesse ponto aqui, que a gente viu ali uma série de mídias, de formas de divulgação, mas uma coisa que deve ser levada bem em conta, que a gente tem várias mídias e cada uma delas pode atingir um número específico de pessoas com vários custos diferentes, né? Então talvez você encontre na panfletagem, por exemplo, panfletagem de rua, na residência daquela região onde você vai montar o teu negócio, uma forma de divulgação que vai atrair muito mais do que você divulgar na emissora de rádio local da cidade. Um exemplo, cada caso deve ser analisado, mas você deve analisar quais são as ferramentas de divulgação que, para você atingir aquele público-alvo, vai ser mais coerente. E, logicamente, ao longo do tempo de mercado que você tem, você vai tentar sempre novas mídias e você vai sondando quais são as mídias que surtem mais efeito. Então, tudo isso é muito importante. E, logicamente, a gente cita que você deve ter o foco em várias mídias, né? Hoje, uma mídia muito utilizada são as redes sociais, onde é possível você divulgar um produto, um serviço, de maneira gratuita e atingir várias pessoas. Claro que apenas a divulgação nas redes sociais não vai trazer sustentação do teu cliente, mas você divulgando em outros canais irá fidelizar o teu cliente, irá buscar o teu cliente. A gente tem várias estratégias, né? Cartão fidelidade, cartão de descontos, bônus, né? Promoções que vão trazer o teu cliente até você, sorteios, brindes, né? Várias estratégias que podem ser adotadas, que vão ser o teu diferencial de mercado para você sair na frente do seu concorrente. Partindo lá na página 39, a gente tem o nosso plano operacional. Ali vai constar informações da localização, qual a localização do negócio, vai alugar, vai construir o empreendimento, o valor da construção, o valor do aluguel, o layout, ou seja, a disposição de como ficar as mercadorias, estantes, vitrines, né? Ou que seja um escritório para prestação de serviços, como é que vai ser a estrutura do meu escritório, já imaginar como será. Analisar a capacidade de produção ou comércio da empresa, né? A minha empresa vai conseguir produzir tantos produtos, né, no mercado, ela vai ter uma capacidade de produção tanto. No ramo de serviço, ela vai ser capaz de produzir, de prestar serviço para tantas pessoas, né? Vai conseguir produzir tanto serviço, número de serviços prestados no mês vai ser tanto, né? Você conseguir metrificar essas informações para que você lhe ajude na tomada dessas decisões, de analisar qual vai ser o teu faturamento de acordo com a tua produção, tanto em produtos como em serviço. Você vai conseguir se basear qual vai ser o teu volume de vendas. Processo de produção ou comercialização, este é o momento de se registrar como a empresa irá funcionar. Você deve pensar em como serão feitas várias atividades do negócio, descrevendo etapa por etapa como se dará a fabricação dos produtos, a venda, a mercadoria, a prestação de serviço e até mesmo as rotinas administrativas. Nessa etapa você vai descrever tudo, todos os setores da empresa, como vai ser procedido, né? Tentar se imaginar no negócio, caso você ainda queira implantar um negócio, não esteja vivendo o negócio, imaginar, se imaginar em todas as situações que pode acontecer, e ali você descrever em cada situação o que, que você vai adotar como medida, né? Uma situação, por exemplo, de inflação, quais são as medidas que você vai adotar? Seu maior concorrente abre uma grande promoção, quais as estratégias que você vai ter que tomar para sair à frente a isso? Então, ali você vai descrever tudo. Plano financeiro do negócio. Fazer um cálculo para se ter uma estimativa de investimento inicial, investimentos fixos, investimentos financeiros e pré-operacionais. Então, os investimentos fixos correspondem aos bens que irá adquirir para que o seu negócio possa começar a funcionar, máquinas, equipamentos, móveis, utensílios. Os investimentos financeiros são os valores que são investidos para que a empresa tenha um capital de giro inicial. Muito importante ficar atento a isso, né? A gente sabe que os primeiros meses da atividade sempre vai ser difícil, né? Então você tem que ter um fluxo de caixa e tem que ter um capital de giro para que você consiga se manter e pagar suas despesas operacionais inicialmente. Os investimentos pré-operacionais compreendem gastos realizados antes do início das atividades da empresa. A gente tem um exemplo, despesas com a reforma do imóvel, taxa de registro da empresa. É importante ter um cálculo de estimativa do faturamento mensal da empresa, né? Aquela questão que a gente citou, baseado nos diferenciais que você vai ter, baseado nos concorrentes, né? Qual o volume de vendas, mais ou menos, que você acredita que seus concorrentes têm e a que você acredita que possa ter no mínimo, e com base nisso você calcular o seu volume de vendas. Estimativa de custos e materiais de insumo, seguindo lá na página 40, apuração do custo de materiais ou mercadorias vendidas, estimativa dos custos de comercialização, gastos com impostos e comissão de vendedores, estimativa de custos de mão de obra, estimativa do custo com a depreciação relacionada às máquinas e equipamentos. Lembra que a gente citou a questão da depreciação? Você pode ver naquele quadro rosa, imóveis, né, a vida útil 25 anos, máquinas 10 anos, equipamento 5 anos, móveis e utensílios 10 anos. É um exemplo de como você vai lançar. Estimativa de custo de fixos mensais, aluguéis, luz, salários. Demonstrativo de resultado. Após reunir as informações sobre a estimativa de faturamento, quanto você quer obter, e o total de custos, sejam eles fixos ou variáveis, é possível prever o resultado da empresa, verificando se ela possivelmente irá operar com lucro ou prejuízo, né? Então, você fazendo esse estudo, você já consegue aproximadamente você entender se a empresa vai ter lucro ou prejuízo, né? Você soma todos os gastos possíveis, tanto operacionais como não operacionais, e você imagina qual a tua lucratividade, de forma sincera, né? Tem vários parâmetros para que você consiga entender qual vai ser o teu volume de venda. Se você já está no negócio, é muito simples de você entender. Mas você que está abrindo negócio, você nunca vai ter um valor preciso do teu volume de vendas que você vai ter. Mas a dica é você sempre se espelhar nos concorrentes, ver qual o volume de vendas que eles têm naquele momento no mercado. Até mesmo, se for preciso, a gente sabe de casos que o pessoal tem que ficar na frente do estabelecimento e contabiliza quantos clientes entram num dia, quantos que saem com uma sacola de compras. É uma forma de você compreender qual o volume de vendas do teu concorrente e aí você verificar, será que você vai conseguir atingir uma fatia de mercado, né, conseguir captar clientes do teu concorrente. E obviamente, né, nunca imagine que você inicialmente vai ser superior aos seus concorrentes. Imagine sempre algo bem abaixo para que você realmente não se decepcione após o início das suas atividades. Índices de viabilidade. Ponto de equilíbrio. Essa é uma parte muito importante, né? Se você não consegue determinar qual vai ser o teu volume de venda, pelo menos o teu ponto de equilíbrio. Saiba quantas vendas serão necessárias para que você consiga suprir seus custos, tanto operacionais como não operacionais. Você sabendo qual a quantidade de vendas que você deve ter, já fica muito mais simples de você redesenhar o negócio, né? Você conseguir compreender quantos que você vai ter que fazer por dia, né? Aí você consegue compreender que é possível, sim, você vender aquela quantidade por dia, é algo real, é algo tangível, não é algo apenas da mente do empreendedor, que muitas vezes se leva muito em conta a emoção, né, e acredita que realmente tudo é possível, mas a gente sabe que não é exatamente isso. A lucratividade, ou seja, o percentual de lucro que é possível obter sobre a venda do produto ou serviço. E a rentabilidade, ou seja, o retorno do capital. Você vai investir tanto, você, os seus sócios, ou você unicamente, em quanto tempo eu vou conseguir retomar o meu capital? Lá na página 41, a gente tem um exemplo. Lucro líquido de R$8.000 por ano, por exemplo. Investimento total de R$32.000. O prazo de retorno desse sócio será de 4 anos. E a sexta etapa, que é a avaliação do plano de negócio. O plano de negócio desenvolvido por você é um valioso instrumento de planejamento, por ser um mapa de percurso. Ele deve ser consultado a todo instante e acompanhado permanentemente. E sempre, né, a lógica do plano de negócio é você responder aquele questionamento que a gente fez inicialmente. Vale a pena abrir, manter ou ampliar o meu negócio? Então, é algo que deve ser sempre levado em conta. Você ser sincero naquelas informações que você acredita, né? Não pode agir muito pela emoção. No plano de negócio, você tem que agir pela razão. E ali uma frase que eu acredito que seja bem interessante: empreender é sempre um risco, mas empreender sem planejamento é um risco que pode ser evitado, né? Então, algo muito importante. O plano de negócio, apesar de não ser a garantia de sucesso, ele vai te auxiliar a tomar decisões mais acertadas, assim como a não desviar de seus objetivos. Então, o plano de negócio é extremamente importante para qualquer atividade. O plano de negócio, assim como a análise SWOT, serve para você mapear e entender o teu próprio negócio. Aquilo que a gente citou, os empreendedores, eles têm dificuldade justamente em entender o negócio, entender o mercado. Eles acreditam que entendem, que conseguem compreender o mercado, mas muitas vezes eles vão apenas pela emoção e não pela razão. Então é tudo algo que deve ser levado em conta. A última etapa do plano de negócio é a documentação de apoio. Esta última parte do seu plano de negócio, aqui você irá colocar toda a documentação de apoio, o contrato de aluguel, o currículo dos proprietários, orçamento das máquinas, equipamentos, artigos de jornais, logomarca da empresa, foto dos principais produtos e qualquer outro documento importante. Por que que essas informações, esses documentos de apoio são importantes? Muitas vezes o plano de negócio é solicitado para aquisição de um investimento, para aquisição de um investidor que vai investir na empresa. Ele quer saber se o negócio vai dar certo, né? Então, você ter em mãos o plano de negócio é muito interessante. A gente também tem questões, investidores, né, como a gente citou, angels, né, grupos de angels, são pessoas que investem no teu negócio, que você entrega um plano de negócio para ele e eles analisam esse negócio é rentável ou não, e sendo rentável a gente vai investir no teu negócio, né? Então muitas vezes você não precisa ter recursos, você tendo apenas uma ideia interessante, um projeto de negócio interessante, um plano de negócio interessante, você consegue constituir a tua empresa com recursos de terceiros, né, com o aval de investidores, de angels, né, que é muito bacana também. Conclusão. Muito bem, dessa forma nós concluímos a nossa primeira rádio web do curso de auxiliar administrativo. Concluindo essa rádio web, como foi passado nas instruções iniciais dessa rádio web, você irá fazer a leitura completa da mesma, que através dessa rádio web você pode aprender várias coisas, né, várias informações importantes a respeito dessa área administrativa, e agora você estará preparado para realizar uma leitura mais compreensiva sobre esses assuntos. Terminando a leitura, você irá assistir às aulas, né, as videoaulas, que são conteúdos relacionados justamente a essa rádio web que a gente citou aqui, né? Então, como cada apostila corresponde a uma rádio web, também você encontra aulas que vão corresponder também a esses assuntos que a gente citou aqui nesse módulo 1. Caso você esteja acessando as videoaulas através da plataforma virtual, são as aulas que estão no módulo 1. Terminando a leitura, você irá assistir, as aulas relacionadas a essa rádio web pela plataforma virtual diretamente no módulo 1, menu módulo 1. E caso estiver assistindo pelo DVD que você recebeu, do primeiro minuto até 51 minutos. Terminando de assistir as aulas, também de ter lido a apostila, você estará preparado para realizar as atividades relacionadas ao primeiro módulo. Você pode fazer com consulta na apostila, com consulta nas videoaulas e também com consulta nessa rádio web. Terminando de realizar as atividades, você poderá partir para o próximo módulo, né? O módulo número 2, iniciando também pela rádio web número 2. Dessa forma, a gente agradece por estar conosco nessa rádio web e se vemos na próxima rádio web número 2.